Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. E aqui é o Rafa. Aqui é o Lequinha. Aqui é o Alexandre, do Cine Alerta. E está começando mais uma edição do podcast Banco de Cérebros, edição especial de aniversariantes. E nós estamos voltando. Primeiro eu quero até chamar aqui o Lequim. Como é que você vai, Lequim? Eu vou bem. Não estou fazendo aniversário, mas vou bem e ainda estou desempregado. E triste. Por isso essa voz de meio desanimada. Exato, cara. Essa voz de merda, porque não tem... Você foi perguntar como é que tava, e você fez ele lembrar que ele de exato, tudo isso. Exato, que eu, aí é eu não tenho emprego, eu não... Eu queria só estar. Ele chegou pra mim e falou assim, não, eu fui viajar, fui pra Barretos e tal, até brinquei, pô, você foi pra rodeio e tal, ele falou, não, eu não gosto de rodeio. Daí ele já falou assim, tava meio cansado da viagem, né, mas eu creio que não, pode ser também o caso. Pode ser, exato, desânimo, fica aí o questionamento. Fica aí o meu currículo no post. Fica aí o meu portfólio. Se alguém quiser me contratar, eu topo até trabalho de Robin, se vocês quiserem. Até chamei aqui o Lequinho, por quê? Nós fizemos em 2015 uma edição especial de 20 anos de Batman Eternamente e 10 anos de Batman Begins. Você se lembra, Lequinho? Lembro, claro que me lembro. A noite agradável, mas fria pra cacete, que tava frio. Agora é fazer dos outros aniversariantes, agora em 2017, que são Batman Retorno, que completa 25 anos, Batman e Robin, completa 20, e Batman Cavaleiro das Trevas Resurge completa 5 anos. Tá? E esses filmes, eles têm, apesar de ser filmes bem diferentes, eles têm grandes ligações, até acho que é até pelos vilões, né? Alguns vilões chegam a se repetir nos filmes. São filmes que se passam na neve, né? E para isso, nós temos um convidado especial do podcast Cine Alerta, que é o Alexandre. Beleza, Alexandre? É, começo agradecendo o convite, porque falar de Batman é um negócio que eu gosto muito, cara. Batman é um personagem que, tanto nos quadrinhos quanto no cinema, sempre foi meu preferido. Vamos falar de, pô, três filmaços, né? Batman e Robin, um filme inegavelmente excelente. Nossa, maravilhoso. Todo mundo adora, todo mundo ama Batman e Robin. Cara, eu tenho uma lista de filmes no Facebook, de fotografias de filmes que eu assisti e tal, né? Eu vou sempre postando ali pra contabilizar e tal. Cara, quando eu coloquei Batman e Robin, o que veio de gente falar assim, você foi assistir esse filme, você assistiu esse filme, você aguentou, sabe? E eu tive que dar a resposta, né? Que era pra podcast e tal. Mas eu vou te falar, tem coisa pior, tá? Tem. Lavagem estomacal é terrível. O filme da Mulher Gato eu acho que é muito pior que o Batman Robin. Não, é pior, realmente. Não, esse eu não vou rever, não. Eu não tenho que gravar podcast dele, então tô de boa. Está frio aqui. Eu vou te esquentar. Calma, Oswald. Precisamos conversar, sabe? Você e eu temos uma coisa em comum. Apetite para destruição? Desprezo pelos maiorais da moda? Espere, não me diga. Carisma sexual. Batman. É um espinho para nós dois. A mosca do nosso crime. Para destruir Batman, temos que transformá-lo no que ele mais odeia. Ou seja, em nós. Primeiro filme a ser comentado, aniversariante de 25 anos, Batman Retorno, né? Primeiro a gente tem que, antes, voltar um pouco no tempo, porque em 89 foi lançado o filme Batman, né? Dirigido por Tim Burton. Primeira adaptação do Homem-Morcego para o cinema. Não sei se dá para considerar o longa-metragem um dos 60 e tal. É, dá porque ele foi exibido no cinema, né? Então ele seria o primeiro da fase séria, né? Da fase que logo depois do Super-Homem do Richard Donner, que as pessoas começaram a levar a adaptação de quadrinho um pouco mais a sério, né? O Batman demorou para ser feito. Foi feito em 89, quase 11 anos depois, né, do Superman, mas a produção dele tinha começado lá no comecinho dos anos 80, mas ainda assim demorou para ser feito. Dá para considerar como o primeiro filme sério do Batman, né? Porque aqui nos anos 60, apesar de ser divertido e tudo, é uma galhofa tremenda. Então, o Batman com um tubarão, né, cara? É, o Batman versus tubarão com um repelente, bate repelente tubarão, que não sai de casa sem ele. Se bem que no Batman e Robin também tem uma sequência bem, bem interessante que remete a isso com uma outra situação, mas tão absurda. Nossa, quanto. Não, calma, a gente não vai chegar nesse filme ainda, calma. Eu me sinto espiritualmente agredido por esse filme, não fisicamente. Bom, em 89 foi lançado o Batman, né? O Tim Burton fez a direção. Particularmente, eu tava até revendo esse filme pra poder mesmo comentar sobre o retorno, né? Pra poder ter uma base e tal. Comparado ao Batman Retorno, primeiro, eu não vejo ele um filme que se demonstre tanto ser do Tim Burton. Tem muito ali ainda que é dos estúdios, né? Era exigência, inclusive, de um roteiro que foi reescrito. A cena da Vic veio entrando na Batcaverna. Aquilo foi reescrito, né? Os roteiristas até meio que fazem uma piadinha sobre isso no Batman Retorno. É um filme que eu gosto, mas revendo assim ele não me soa tão bem. Pra Batman Retorno, né? Depois o Tim Burton conseguiu uma liberdade criativa maior. O estúdio cedeu isso a ele, até por isso que ele resolveu voltar, porque ele não estava tão interessado, né? Até quando, nos primeiros roteiros do filme, a ideia inicial era que... Aliás, o Sam Hahn, junto com o Bob Kane, que era o criador do Batman, ou, de acordo com algumas pessoas, co-criador, né? Que talvez... Sim, ele é co-criador. Hoje ele é oficialmente o co-criador do Batman. O co-criador, né? Bill Finger, tá certo, né? Sim. E se você perguntar pra umas pessoas, vão falar que ele nem é co-criador. Vão falar que ele é um mano lá que botou o nome dele e tava lá. E no máximo deu as ideias, né? Então... É, ele deu o pontapé e o Bill Finger criou praticamente o universo inteiro de vilões famosos do Batman, né? Então, Coringa. Tudo criação do cara. Então fica muito difícil você falar só o Bob Kane criou. Não é. O Bob Kane deu a ideia e tal, né? E ainda assim se baseando em ideias de outros, né? Com certeza. Julgar, inclusive, pela ideia que eles tiveram pra esse segundo filme, que era do Pinguim e a Mulher Gato procurando tesouros, dá pra ver que ele é um cara muito inteligente pra história. É verdade. É terrível. Por que, né? Queriam fazer o quê? Um Indiana Jones com Batman? Que não ia dar certo. Até porque vinha de um filme que era o Batman urbano, lutando contra o Coringa, que era um Coringa bem mafioso, né? Não tem como funcionar isso. E acabar virando um Superman 3 da vida, né? Se fizessem isso. Wesley Strick, ele meio que assumiu também o roteiro. Ele falou assim que inicialmente o Pinguim não tinha nenhum plano maior e até a Warner tava querendo que colocasse alguma coisa no roteiro pro Pinguim ter como esse plano, né? E a ideia inicial era até aquecer ou congelar a Gotham, né? Que depois eles até acabaram utilizando no Batman e Robin, né? Engraçado que o Danny DeVito era muito amigo do Jack Nicholson na época. Ele falou que tinha sido convidado para poder ser o Pinguim. E o Jack Nicholson falou para ele fazer o filme, porque no primeiro ele tinha ganhado muito dinheiro, né? Então, isso já animou até o Danny DeVito a fazer, cara. É, mas é que aquela coisa, né? O primeiro Batman, de 89, foi um sucesso absurdo. Que ninguém estava esperando, quer dizer, todo mundo esperava que fosse um sucesso, mas não daquela forma. A Warner investiu muito pesado no marketing do filme, ajudou bastante, mas o nome, né, a marca Batman, falou mais alto aí. E o Jack Nicholson tinha um acordo gigantesco de salário, que ele ia ganhar muito em cima da bilheteria do filme, né? Então ele foi meio sacana com o Danny DeVito, né? Ele falou, ó, ganhei muito dinheiro. Claro que você ganhou muito dinheiro, você assinou um contrato absurdo com a Warner, né? Então, a bilheteria do primeiro filme foi absurda, né, cara? Comparada, inclusive, ao segundo, foi bem maior, hein? Foi. Até porque o segundo sofreu um pouco com boca a boca, né? Muita gente foi ver o filme e não entendeu nada do que o Tim Burton fez. E aí saiu falando mal e prejudicou bem, assim. Inclusive prejudicou o filme financeiramente com os acordos de licenciamento que a Warner tinha com algumas empresas como McDonald's, por exemplo, né? Até porque o filme ele é muito mais um filme do Tim Burton, né? Se você comparar a filmografia dele, né? Tem muito mais do diretor ali. Então, assim, se você pegar, inclusive tem um vídeo que eu vou deixar no post. A reação das pessoas depois de assistir o filme, saindo da sala de cinema, é muitos dizendo que não gostaram ou que o Tim Burton parece que... mostrou muito mais daquele universo, daquela cidade de Gotham e esqueceu da história. Mas foi porque o filme também, até tava conversando com o Lequinho uma vez, né? O filme ele tem várias insinuações sexuais, né? Sim. E principalmente pelo Pinguim como vilão. Então, quando foi lançado o bonequinho do Pinguim no McDonald's, os pais que levavam as crianças pra assistir o filme ficaram revoltados, né? Porque tava sendo vendido um boneco de um personagem que só ficava fazendo encenações sexuais. Então, tinha-se muita reclamação. Tinha, acho que até pais que iam reclamar no próprio McDonald's, como sim, eles haviam aceitado. Imagina fazer. Que você tá no shopping, você sai do cinema, que você acabou de ver o filme do Batman, e passa no McDonald's do teu shopping e fala lá, vocês estão malucos de ter esses bonequinhos desse filme, esse filme horroroso, esse filme indecente. E aí o McDonald's começou a recolher os brinquedos e parou de entregar junto com o McLanche Feliz. É, então foi uma coisa assim bizarra, né? Nunca alguém imaginou que isso pudesse acontecer com o filme do Batman, né? Mas o Tim Burton, ele teve liberdade, mas ele teve essa liberdade por conta do sucesso do primeiro filme. E porque a Warner queria repetir o sucesso e ele meio que deu um ultimato. Falou, ó, eu só volto se vocês deixarem eu fazer outro filme. Totalmente diferente. Não me venham pedir pra repetir o filme que eu fiz em 89, não. Eu quero fazer um troço diferente. E aí ele fez, né? É, o Batman de 89 rendeu 150 milhões, eu acho. Pelo que eu tô entendendo do IMDb aqui. Só nos Estados Unidos, né? Fora, rendeu mais. Sim, aí quando você faz a conversão, eu acho que acaba sendo um pouco mais, viu? Você é a ração de gato pra uma mulher como eu. Bonitão, paralisado e lindo de morrer. Certas plantas são fatais quando as comemos. Um beijo pode ser mais fatal, se quiser. Agora, uma coisa é certa, cara. Pra o Tim Burton, tendo a liberdade que ele teve pra fazer aquele filme, cara, eu acho o filme ótimo. Eu acho o Batman Retorno um dos melhores filmes do Batman e um dos melhores filmes de quadrinhos já feitos. E até o Cavaleiro das Trevas de 2008, né, o segundo filme da trilogia do Nolan, ele era o meu filme, assim, não era o meu filme preferido do Batman, mas era o melhor filme do Batman, né? Melhor como filme, melhor se como diz, filme, comparado ao Begins, né? Isso, melhor como filme mesmo do Batman é o Batman Retorno, porque ele é extremamente artístico, né? O Tim Burton, ele teve a liberdade dele, e eu acho que isso um artista deve sempre ter isso em mente, que ele tem que fazer a arte dele sem se importar com o que as pessoas vão achar. Né, vão pensar daquilo e tudo mais. Ele tem que fazer a arte dele, a expressão, né? A arte é a expressão. E ele fez isso no Batman Retorno. Eu acho que é um filme extremamente honesto nesse sentido. É um filme complexo, de várias camadas, vários subtextos. É, não é um filme do Batman propriamente dito, ele dá muito mais ênfase nos vilões. É, ele coloca o Batman mesmo como uma figura que intercepta os vilões, mas os vilões é que estão em primeiro plano, né? E o Pinguim e a Mulher-Gato nesse filme são excelentes, né? Muito bem construídos, são personagens que têm um background muito interessante e que remetem a certas ideias temáticas do filme se passar no Natal, do Pinguim ter 33 anos, de ter sido abandonado pelos pais, colocado num... Então ele faz uma correlação entre Cristo e Moisés ali no Pinguim. É uma coisa bem bizarra pra você imaginar que o cara tá fazendo isso com um vilão, né? E o visual é bizarro também do filme, né? O visual é todo bizarro. É até mais que o do primeiro, né? Com certeza, você vê muito mais do visual mesmo que ficou marcado pro Tim Burton como diretor ali. E até você falou do que o filme, ele faz essa introdução mesmo dos vilões. O começo do filme é dos vilões mesmo. Todo o primeiro ato, eu pelo menos vejo isso, que é pra apresentar o Pinguim e a Mulher-Gato. O Batman mesmo, eu acho que o Bruce Wayne só vai ter uma fala a partir, sei lá, dos 35 minutos de filme. Pelo menos o que eu me lembrava era isso, cara. Então quando eu fui assistir o filme, e realmente de fato é, a primeira vez que ele fala é quando ele tá com o Alfred, assistindo a reportagem do Pinguim supostamente salvando o filho do prefeito ali, né? Isso, ele aparece como o Batman antes, né? É, aparece como o Batman. Só que ele aparece... É, mas só pra conter o ataque que tava tendo ali na cidade, né? Bruce Wayne mesmo, assim, o Bruce Wayne ter uma fala é 35 minutos de filme, né? Inclusive a fala dele é bem interessante, que ele pega e vê o Pinguim e fala assim, tomara que ele encontre os pais. Acho até bem engraçado. Cara, eu acho que esse filme, ele... Eu lembro quando eu fazia muito tempo que eu tinha visto ele quando eu tinha, sei lá, uns 5 anos de idade. E depois, tava passando um dia no HBO, parei pra ver, o Pinguim tava falando de vaselina. Eu falei, que merda é essa? Que tá acontecendo? Eu fui fazer outra coisa. Puta, o que que tava aqui? A versão pornô do filme? Você sabe que tem uma versão pornô desse filme, né, cara? Deve ter, tem versão pornô de tudo. Tem, chama Splatman, só que, tipo, não é nem recente, cara. Faz muito tempo, tem até em VHS. Eu nunca assisti, né, mas tem uns trechos aí. Não. Ah. Pelos três que eu vi, cara, não é. Mas enfim, aí quando você falou que a gente ia gravar, eu falei, pô, vou reassistir. E, cara, eu fiquei surpreso de uma maneira boa, pelo que eu vi. Eu tinha reassistido o Batman de 89 há um tempo atrás e já tinha achado um filme muito legal. Porque, tipo, é um filme do Batman, só que tem uma cara diferente do que a gente tá acostumado a ver hoje em dia, né? Que é aquele Batman, principalmente o Nolan, era um Batman mais pé no chão, mais sério e tal. Né? E esse Batman, ele, apesar de ser um Batman muito fantasioso, assim, as coisas serem muito fantasiosas, ele aborda uns temas até bem pesados, tipo sexo, abandono, uns negócios meio que você fica meio tá incomodado, assim. Eu acho que o Tim Burton sabe fazer isso muito bem. E eu gosto quando você tem um cara que ele pega, assim, um personagem como o Batman e tem uma visão pra falar de um tema completamente diferente, assim, porque é muito raro você pegar um cara que vai escrever o Batman ou dirigir o Batman e vai falar sobre sexo, sabe? É, isso é mais, inclusive, desse segundo filme, né? Porque o primeiro não se tinha muito isso. Até por isso que me faz gostar muito mais, porque esse filme, ele traz muito mais conteúdo, assim. Ele aborda coisas bem pesadas mesmo, como até o abandono, né? Quando os pais do pinguim veem a criatura que ele nasceu, abandonam ele. Tem aquela cena, inclusive, que remete mesmo a Moisés, né? E apesar da ideia maluca dele ter sido criado por pinguins gigantescos, a cena, inclusive, que a mulher gata, ela, depois de ter sido mordida por gatos, inclusive outra ideia muito maluca, né? Depois dela ter já se transformado em uma zumbi, que é praticamente isso que a mulher gato é. Quando ela chega em casa, cara, a cena dela destruindo toda a casa, dela costurando, inclusive, a roupa dela, eu acho a trilha sonora daquela cena ótima. Então, assim, pra mim, até isso, até no Danny Elfman a gente sente isso, né? Existe uma liberdade maior, é algo um pouco mais grandioso, né? A trilha sonora, inclusive, desse filme é sensacional. O tema da Mulher-Gato é sensacional mesmo, e o tema do Batman que o Danny Elfman criou é imortal, né? Tanto quanto o do John Williams pro Superman, o tema do Danny Elfman é sensacional, assim. E essa cena da Mulher-Gato é uma das minhas cenas preferidas do filme, porque é uma quebra de paradigmas, né? Ela tava vivendo uma vida... Eu chegava em casa e ouvia as mensagens da secretária eletrônica, era propaganda de perfume, deixa o seu chefe não sei o quê, sabe? Né? Então, é uma questão, assim, do papel da mulher na sociedade, de ser sempre a submissa, de ser sempre a mocinha em defesa, de ser sempre a secretária, né? E quando ela chega ali, ela destrói tudo aquilo, ela destrói a casa de boneca, ela destrói as roupinhas rosas dela, ela destrói tudo, né? Que remete a essa visão feminina impregnada na sociedade, né? Da mulher recatada do lar, né? E até a roupa de couro, né? Ela vira aquelas dominatrix de sadomaso. Exatamente. E quando ela vai lá, a primeira vez que ela aparece, que ela salva a menina no beco lá, ela fala que está esperando o grande morcegão te salvar, né? Tem essa questão toda de que a mulher não tem que ficar esperando o homem salvar, né? Ela tem que ascender por si própria, né? Então tem um monte de coisas ali no filme, cara, que são temas que por muito tempo não foram tratados em filmes de super-herói. Até hoje, né? São temas espinhosos, assim, que você acaba vendo numa série da Netflix, né? Como no caso da Jessica Jones, ou no caso do Demolidor, em alguns episódios de uma ou outra série de TV, mas no cinema mesmo, são poucos os filmes que têm essa coragem de pegar esses temas mais adultos, digamos assim, e colocar isso dentro do filme e chamar atenção pra isso, né? Não é só uma coisa que passou por cima, não. É um troço que faz parte dos personagens e vai fazer parte durante o filme todo. Pô, o filme fala de política, né? O filme do Batman falando de política, de manobras pra poder fazer um prefeito novo na cidade pro cara que é o magnata de uma empresa que quer construir uma hidrelétrica gigantesca, desnecessária, né? E superfaturar a obra. Porra, que trama maluca é essa com um filme de super-herói? Não, e é o cara da empresa brincando com o psicológico da figura carismática, né? O cara que era carente ali, ele fala, não, pô, vira prefeito que você vai ter mulher, você vai ter... O Christopher Walker tá sensacional no filme. Ele é demais, né? E ele tá extremamente caricato, né? Um típico personagem do Tim Burton, aquele cabelo branco todo espetado pra cima, né? Parece um personagem de filme de terror dos anos 30. E ele tá demais, cara. Ele mistura a ideia do marqueteiro com a ideia daqueles caras que injetam dinheiro em campanhas, né? Pra poder depois, sim, quando o cara ganha a eleição, chegar lá e falar, ó, eu fiz você ganhar, então agora você vai aprovar isso aqui, que eu preciso desse terreno pra construir um gigantesco elefante branco que não serve pra nada. Não, e pior que a ideia inicial era ter o Harvey Dent, né, cara? Em pois vez é. do Mark Schreck. Né? Então, eu fico até com dó do Billy Dee Williams, cara, porque ele, no primeiro filme, falaram pra ele que ele ia ser o Harvey Dent, ele ficou todo contente, né? Porra, pegaram um personagem dos quadrinhos, pegaram um ator negro, né, pra fazer esse personagem, que no futuro vai virar um vilão e tal. E não, não virou vilão, ele só aparece ali no primeiro filme e tal. No segundo filme ele tava esperando que, ó, agora vai, hein, não sei o quê, e não foi. E no terceiro no teve duas caras. Cara, mudaram. É, e aí no terceiro... Não era ele, né? Não, chama o Tommy Lee Jones. Não, e em comparação até... Eu acho interessante porque até o visual do Mark Schreck, ele... Acho que até mostra essa evolução do Tim Burton, né? Que o visual dos personagens no primeiro filme não é tão esparafatoso quanto nesse segundo, né? Uhum. E até a mocinha do primeiro filme é a Vic Vale. E, cara, eu acho a Kim Basinger no filme horrível. Eu não gosto em nada dela no primeiro Batman. Ela só sabe gritar, sabe? A interpretação da atriz não tá boa de jeito nenhum. E quando se tem essas críticas mesmo às mocinhas indefesas, ao papel da mulher na sociedade que a gente tem no Batman Retorno, eu acho que essa liberdade que foi dada pro Tim Burton talvez não tenha sido tão vantajosa pro estúdio, né? O filme rendeu, teve sim seu lucro, mas... Uhum. Por esses vários fatores que a gente citou aqui até ao longo da conversa, pelos temas que ele tratou, tudo não foi muito bem aceito pelo público em geral. Apesar disso, tematicamente, e para um cinema mais autoral, esse filme é ótimo, né? É uma grande evolução, inclusive, do que Tim Burton tinha feito antes. O grande lance de você pegar para analisar o Batman Retorno é justamente isso, né? De você pegar essa ideia toda que o filme teve para um público que não estava preparado. Eu acho que se o Batman Retorno fosse feito hoje, talvez a audiência hoje aceitaria melhor. Mas o público da época não estava preparado para isso, vindo do filme que veio, né? Que era o Batman de 89. E por mais que tenha dado lucro, o grande comentário que chegou na Warner foi o seguinte, ó, as pessoas que foram ver o filme, elas foram por causa do primeiro. O filme fez sucesso, todo mundo gostou, tal, pô, vai ter mais um, vamos lá. Só que elas saíram do cinema, ok, já gastei o dinheiro, já dei o lucro pra Warner, mas o próximo filme, se ficar nessa toada, eu não vou ver. Então a Warner teve que dar um passo pra trás, né, abandonar a ideia de ter o Tim Burton cheio de liberdade pra fazer o que quisesse com o Batman, né, porque era um personagem importante demais pra Warner pra saturar de, né, o personagem e deixar ele aí anos e anos sem poder voltar pro cinema, que eles acabaram fazendo isso depois. Aconteça o que acontecer, Feliz Natal, Sr. Wayne. Feliz Natal, Alfred. E aos bons homens... E as mulheres. Eu acho engraçado porque a gente comentou bastante dos vilões, mas o Batman mesmo, a gente não comenta nem tanto que como a gente disse. Eu tenho uma coisa pra comentar do Batman, do Batman Retorno. O quê, cara? É a minha, é o uniforme que eu mais gosto do Batman, é o uniforme do Batman Retorno. Puta, eu acho lindo essa elipse amarela, cara. Eu sou doido por isso, eu acho muito legal isso. Eu gosto muito também, porque eu cresci lendo Batman com essa elipse amarela no peito, sabe? E ele não tem aqueles contornos musculosos, sabe? É um uniforme bem slim, bem clean. Eu sim, acho. Não, inclusive, ele assume que é uma armadura mesmo. Que no primeiro filme é horrível. O primeiro filme o uniforme, é terrível, cara. Uniforme, nossa, aquela coisa dele não conseguir se mexer, cara, no uniforme. Ninguém percebeu isso. Tipo, cara, não dá pra ser o Batman. Ele não se mexe dentro desse uniforme. Vocês não estão vendo isso, não? Mas não. Pô, dá pra fazer algo melhor naquela época, né? Dava. Não, mas aí é que tá. Ninguém comprou a ideia do Michael Keaton como Batman. Então você tinha que fazer um uniforme cheio de músculo pra parecer que o Michael Keaton tava ali, né, todo. Eu gosto muito dele como ator. Ele tem um carisma, assim, que me ganha. Agora, velho, não é o Bruce Wayne dos quadrinhos. Não. Eu, pelo menos, não vejo ele ali, em nenhum dos filmes. Agora, eu acho engraçado porque tem até que... Tem uma cena que é ele conversando com a Selina Kyle na mansão, né? E aí ele até comenta sobre a Vic Vale, né? Fala que não deu certo o relacionamento com ela. Aí ela até pergunta, mas o que aconteceu? Você tinha muitos segredos? Ele fala, não, eu contei tudo. Tipo, e aí que tá o problema, esse foi o problema. Cara, ele até fala assim, ó, tipo, a minha verdade é que se eu falasse pra você tudo que se passa na minha vida, tudo, você ia achar que eu sou o Norman Bates, né? Do Psicose, né? Sim. E, cara, isso pra mim, eu não veria no Bruce Wayne mesmo, mas, cara, no Bruce Wayne do Michael Keaton, por mais que eu sei que não é uma versão do original do personagem e tudo, cara, eu gosto muito, assim. Ele eu é acho cômico, muito divertido, né? No filme. Ele é cômico, cara, ele tem aquele jeito meio, sabe, meio bobão, assim, não sei bobão, mas... Ele se faz de bobo pra todo mundo, né? Porque você vê que dentro, sim, da mansão, conversando com o Alfred, ele é mais centrado, mais sério e tal. Aliás, a química dele com o Alfred é muito legal no Batman Retorno. Que sei o que, no próximo que a gente vai comentar, se perde totalmente, né? Eu sempre disse, assim, que os problemas dos filmes do Batman dos anos 90 era esse, né? Você tinha um ator que era um bom Batman, mas não era um bom Bruce Wayne, que era o Michael Keaton. Aí você tinha um ator depois que era um bom Bruce Wayne, mas não era um bom Batman, que era o Val Kilmer. E aí depois você teve um cara que fisicamente poderia ser o melhor de todos... No pior filme, cara. Jogaram não fora. Um bom Batman, nem um bom Bruce Wayne, né? Pô, eu tô querendo continuar do Batman Retorno. Vocês estão querendo ir pro Batman Retorno? Não, não, ainda tenho coisa. Parece que tá com uma pressa, né, de falar mal de alguma coisa. Toda hora, mano. Ah, o calor está me matando. Oh, eu mataria agora. Oh, oh, mas antes, um golinho de água gelada não faria mal. A conclusão do filme, cara, quando chega no Batman Retorno, aquela cena do... Primeiro da morte do Pinguim, depois a cena com o Max Shrek e a Mulher Gata. Inclusive aquela cena até diz que era pra ser originalmente o Harvey Dent no lugar do Max Shrek. Aquela cena da morte do Max Shrek era pra ser a cena de criação do Duas Caras. Aí num terceiro filme já ia ter o Duas Caras sendo o B.D. Williams. Cara, quando mostra que... Isso já é mostrado durante o filme, inclusive. Mas mostra que a Mulher Gata, ela tem realmente 7 vidas, cara. É que ela virou um zumbi, né? Ideia, se você parar pra pensar, se você tirar do filme, tirar que é Tim Burton, enfim, é absurda, cara. É, então, essa parte da fantasia do filme... Na verdade, é uma das coisas que eu mais gosto, porque hoje tudo tem que ter uma explicação lógica, né? As pessoas vão pro cinema e não conseguem assistir um filme e tirar... E sair, sabe? Usar a suspensão de descrença e falar, pô, Pinguim Gigante criou o moleque, daí, né? Então, isso prejudicou, inclusive, muito o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Assim, as pessoas não aceitaram algumas liberdades que o Nolan teve depois lá no filme, uhum, de tornar algumas coisas um pouco mais... Nem fantasiosas, né? Mas as pessoas não aceitaram que criar algo mais realista e tal. Queria uma explicação, tipo, falar, ó, na verdade, aconteceu, né? Aconteceu. É isso que aconteceu. Foi. Tô te contando. Sim. As pessoas, elas hoje, elas estão muito mal acostumadas com o cinema que se explica demais o tempo todo. É didático, né? É muito didático. E tudo tem que ter um motivo, tudo tem que ter um porquê, sabe? E não é bem assim. Grandes clássicos, principalmente no cinema europeu, por exemplo, acontece alguma coisa e você fala, hã? Por que isso aconteceu? Não, não interessa por que isso aconteceu, né? Olha, nesse filme aqui no Retorno, como eu disse, se você ignorar que é Tim Burton, se você fosse realmente querer ser aquele fã chato que queria uma adaptação mostrando como é a Selina Kyle, como é o Bruce Wayne, aí realmente é uma ideia absurda, não faz sentido. Agora, pra o filme mesmo, pro universo que o filme apresenta, você aceita muito bem. Então e se torna algo muito interessante. E no final, quando ela tem realmente 7 vidas e tal, inclusive no final mostra que ela sobreviveu. Aquela cena, inclusive, nem foi feita com a Michelle Pfeiffer. Foi uma dublê que eles já filmaram essa cena depois, só pra mostrar que a Mulher Gato tinha sobrevivido. Mas a cena mostrando ela vendo o bate-sinal, tudo, pra mim é um final perfeito até. É, e que faz a rima com o final do primeiro, né? Que era o Batman no topo do prédio também, com o bate-sinal surgindo no céu ali. Cara, eu acho esse filme redondinho. Tem poucas coisas pra falar mal desse filme, né? Inclusive, você falou que em termos de adaptação e tal, mas mesmo assim, o clima do filme, ele é muito fiel ao que estava sendo feito nos quadrinhos na época. Começo dos anos 90, o Batman tinha ficado extremamente pesado, extremamente sombrio e extremamente sensualizado, assim. Você tinha a Mulher Gato com aquela roupinha roxa dela, que era muito sensual para a época. Você tinha um traço mais fino que foi se adequando ao personagem ali que saiu do Mazzucchelli do ano 1, e aí os artistas que foram entrando foram adquirindo um traço mais fininho, assim, meio sem muitas muitas achuras e tal. Alguns outros desenhos acabaram mais limpo. E isso dava um ar mais sensual para os quadrinhos do Batman dessa época. E o filme ele é fiel a esse período em termos de ambientação e atmosfera, como são todos os outros. É, o Batman, o primeiro Batman do Tim Burton, ele é o Batman lá do começo, dos anos 40, sabe? É, esse segundo Batman é o Batman dos anos 90, o Batman Eternamente é o Batman dos anos 50, que fica com um pezinho ali no que era antes, mas já estava entrando numa parte mais galhofa. E o Batman Robin é o Batman do seriado galhofa dos anos 60. Assim como o Nolan também, na trilogia dele, utiliza pedaços de várias fases do Batman. Os quatro filmes do cinema nos anos 90 eram fiéis a cada uma dessas fases. Não fiéis na origem ou na forma como lidava com os personagens, mas na ambientação mesmo, assim, e na atmosfera, né? O lance de ter um pouquinho mais de piada a partir do terceiro filme, que faz jus à entrada do Robin, que foi o que aconteceu lá nos anos 40, na metade dos anos 40 para os anos 50. Então, o fã do Batman mesmo, que gosta do personagem, que já leu muita coisa, que acompanha não só o que está sendo lançado agora, como vai buscar, vai resgatar lá o que já foi lançado nesses quase 80 anos. Tem 80 anos, né, o Batman? É, 77, né? 77, né? 77 anos, quase 80 anos. Então, é muita influência. E, porra, eu até, por mais que os outros filmes não sejam bons e tudo mais, eu até reconheço muito o que foi feito ali, nesse sentido, de tentar dar vida a várias encarnações do Batman, que o Batman já tinha tido nos quadrinhos. Inclusive, até esse filme vai influenciar bastante até o que vai ser feito, produzido depois, nos quadrinhos e animações também. O Batman Animated Series, né? Sim, que é do mesmo ano, de 92, né? Também. Isso. Tem bastante influência também da versão do Tim Burton pro Batman. Bom, é o melhor desenho animado do Batman em todos os tempos, né? Então. Ah, disparada. Não tem nem discussão. Tem o melhor filme do Batman, inclusive. Sim, que é o Máscara do Fantasma. Fantasma. Isso é muito bom. O Batman Retorno, cara, tem duas cenas que eu marquei aqui que eu acho muito boas. Uma é só pela estética da coisa, que é aquela primeira cena quando ligam o bate-sinal e o Michael Keaton levanta e tal, bate sinal atrás. Eu não sei porque eu fiquei muito empolgado com essa bosta. Cara, essa cena é sensacional. Puta que pariu, cara, é o Batman. Porque, tipo, eu gosto. Ele mergulhado nas sombras, assim, eu sabe? Eu gosto tipo, do sentado, Michael Keaton. Tipo, ele pode fazer qualquer personagem. Eu gosto do Michael Keaton. Então, e ver ele como o Batman, assim. Eu sei que ele é pequeno, eu sei que. Mas, tipo. Eu gosto, sinceramente eu gosto. Pode não ser o Batman que as pessoas gostam, mas assim, eu acho que. Tô falando, o cara é carismático. Ele cabe no personagem. Ele é um cara carismático, exatamente como você falou. Ele não é aquele Batman mais sisudão, assim. Você vê, pô, o Batman dele sorri, cara. O Batman dele é sensacional. E outra cena que eu acho muito legal nesse filme é a cena da dança deles dois, que até depois se repete no. Com outro significado. Surge, né? Exato, mas tem eles dois dançando no final, que é eles falando meio sobre a personalidade deles ali, o que que tá acontecendo. Eu acho muito bem filmado, acho muito bonito, assim, muito íntimo dos dois. E eu gosto muito que o Tim Burton aborda isso bem, bem íntimo mesmo, de uma maneira bem assim, um filme que é espalhafatoso, todo esquisitão, todo exagerado, assim, e aí, tipo, depois não, pode, sabe, dar aquela calma. Apesar de tocar MC Hammer 2 minutos antes. Que é muito legal. Toca, Super Freak. Toca. Na verdade, não é porque nessa época, já era, o MC Hammer já tinha feito a versão. O sample dele, né? Já tinha usado. Sim, o sample, exato. Mas a música na verdade é Super Freak, né? Que é lá do comecinho dos anos 80. E aí na cena da dança toca uma música do Silks and the Banshees, né? Que é uma puta banda gótica dos anos 80. Sim. Que é a única música que tá na trilha sonora do filme, é essa do Silks and the Banshees. Face to Face, né? Isso, Face to Face. Música legal pra caramba, inclusive. Aliás, me confirma uma coisa, né? Primeiro, aliás, até essa cena do que eu comentei, que era o Bruce Wayne conversando com a Selina Kyle na mansão, eu acho muito boa pra mostrar a relação dos dois, e depois a gente vai ter isso nessa cena do baile. Mas vocês também viram o mesmo que a cena do Cavaleiro das Trevas ressurge, de os dois estarem sem máscaras, e ser um baile de máscaras e a maioria das pessoas está com máscaras. Isso tem isso nesse Batman Retorno ou só no Ressurge? Não, tem no Retorno. Eu tive essa impressão também. Tem, eles estão no baile de máscaras também. Tanto que quando ele chega, isso. A Celina até fala pra ele, interessante a sua fantasia. Você veio do quê? Bilionário Playboy? Porque ele tá normal, mesmo, sabe? Tipo, ele tá só com smoking e sem máscara mesmo. Ele deve ter ficado com medo, né? Vai que eu ponho a máscara e alguém descobre que eu sou o Batman, né? Então é melhor. Cara, então eu acho foda isso no Ressurge. E eu só fui reparar isso, apesar de saber que tinha a cena do baile no Retorno. Agora revendo, cara, que também era um baile de máscaras, tinha um comentário parecido. E pra você ver, né? Que satisfação, hein, Nolan? É, fez uma homenagem bem. Ele tinha que hora, fazer, cara. Ele tinha que fazer porque a Mulher Gato da Michelle Pfeiffer, ela é também imortal, né? Ela ainda é a imagem da Mulher Gato que muita gente tem. Quando você fala em Mulher Gato, a primeira imagem que vem na tua cabeça é a Michelle Pfeiffer. Eu adoro a Mulher Gato do Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge. Acho que a menina lá fez um trabalho legal pra caramba, a Anne Hathaway, fez um trabalho excelente com Mulher Gato. Mas a Mulher Gato da Michelle Pfeiffer, ela virou modelo da Mulher Gato, né? Então. Não tem a roupa como. Mudou, né? Tudo mudou por causa dessa Mulher Gato. A roupa da Mulher Gato, a que se usa hoje em dia, é inspirada na da Michelle Pfeiffer. Por, a roupa da Mulher Gato da Halle Berry não pegou, então tiveram que ficar com a cabeça. Não. Não. Não vão comentar disso. Michael Keaton, Michelle Pfeiffer, Danny DeVito, numa eletrizante aventura. Batman, o Retorno. É, uma correção aqui, eu tinha falado que Batman de 89 tinha dado 150 milhões, eu acho. É, o box office total, doméstico dele, deu 251 milhões, o primeiro. Esse custou 80 milhões pra se fazer, arrecadou 162 milhões, que é bem menos do que o primeiro. Bem menos, né, mas... Pô, de dólares, seu lucro. Não cruzeiros. Foi, mas não foi o que era... Inclusive, a campanha de marketing desse filme foi absurda, né? Tem até, tava vendo, cara, aqui no Brasil teve um sorteio de carros associados ao filme. Acho que era o carro, inclusive, Eclipse, cara, que eu nunca tinha ouvido falar até ver realmente essa promoção desse filme. Eu não fazia ideia. E aí, bom, a promoção era da Pepsi, né? Tinha as tampinhas... Quem é mais velho aí deve lembrar, porque eu sou de 96, então não passo dos 20 anos, né? E nas tampinhas tinham selos que você colava num cartão e enviava esse cartão pra uma caixa postal, e lá eles faziam um sorteio. Acho que eles provavelmente deviam jogar tudo pra cima e pegar um, porque os sorteios na época eram todos assim, né? É. E aí eles sortearam vários carros assim, Eclipse, né? Cara, nessa época do Batman, tanto do primeiro quanto do segundo e dos outros dois... É, pra onde você olhava no ano de lançamento desse filme, você via Batman. Era uma coisa absurda. É, a DC lançou outra revista do Batman, inclusive, nessa época. Sim. É, inclusive era uma revista bem legal pra quem não acompanhava a série regular do Batman, porque ela tinha arcos fechados, e se você acompanhou um arco, beleza, o próximo não me interessa. Aí o próximo você quer comprar? É o Legends of the Dark Knight. Exatamente. Essa revista ela é muito legal, ela contava histórias do começo do Batman, depois ela foi... chegando mais próximo da cronologia onde estava ali e tal. E eram arcos fechados, teve coisa muito boa. Teve história escrita pelo Grant Morrison, teve história escrita pelo Alan Grant, pelo Dennis O'Neill, só os caras... A primeira é do Dennis O'Neill, inclusive, é o Batman Xamã. Xamã que saiu há pouco tempo pela Panini no encadernado. Vale ver, assim, porque essa história é uma continuação do Batman 1. É bem legal essa história. E nessa revista também, pra quem costuma ler Batman aí, que se fez uma das parcerias aí que traz histórias marcantes do Batman, que é a parceria entre o Jeff Loeb e o Tim Sale. Foi a primeira vez que ele... A primeira vez, na verdade, foi em um outro grupo que eu não tô lembrando o nome agora, mas no Batman foi nessa Legends of Dark Knight. Isso, que era de onde saiu o Dia das Bruxas, que era uma one-shot especial da data, né, Dia das Bruxas, e acabou virando depois o Longo Dia das Bruxas e Vitória Sombria, que são duas grandes histórias do Batman. Quem gosta dos filmes do Nolan e não leu ainda essas duas histórias, por favor... Corrija esse erro aí. Vocês têm que conhecer essas duas histórias do Batman, que foi uma das maiores inspirações do Nolan. If there's anybody watching this that, let's say, loved Batman Forever and went into Batman and Robin with great anticipation, if I disappointed them in any way, then I really want to apologize, because it wasn't my intention. Batman, eternamente, nós já comentamos, né? Completou 20 anos em 2015. Tem um podcast que nós fizemos, o link está aí no post. Procurem lá, edição número inclusive 36 do Banco de Cérebros. É, até pelo que nós comentamos aqui do Batman Retorno, pela essa recepção do público, a Warner meio que decidiu tomar umas mudanças na próxima adaptação, né? O Tim Burton decidiu não voltar. Ele foi passado o comando para o Joe Schumacher. Ele lançou o Batman Eternamente, já com algumas ideias não tão legais, apesar de ainda não achar o filme tão horrível. Eu não acho o Batman Eternamente ruim, não, viu? Eu gosto até do filme. Eu acho que tem algumas ideias legais ali. Foi uma questão assim, de um roteiro que não é tão bem escrito, e ele tinha algumas coisas boas que depois foram tiradas do filme, e da direção do Joe Schumacher, que apesar de eu gostar do Schumacher como diretor, ele fez coisas boas nos anos 90, inclusive coisas bem pesadas. Ele tinha uma visão do Batman que não era a visão que o pessoal queria, né? Ele tinha visão do Batman dos anos 60, tinha visão do Batman de desenho animado. Da ele fala isso, né? Ele tava querendo mesmo homenagear o Batman dos anos 60, isso. Né? Ele tinha essa visão e, cara, inclusive até, eu tô tentando lembrar se no cast, eu não sei, você lembra daqui, eu falei bem do filme, eu cheguei a comentar do Eternamente. Você queria, né, começar a falar bem, mas a gente começou falando mal e aí... Mas você, aí você viu, né? Exato, mas você quis defender, você tem esse crédito, você quis defender. Eu fiz um post, inclusive, recentemente, que é algumas curiosidades do roteiro original, que tem ali o até Batman Eternamente, assim, porque o Bruce Wayne durante o filme ia perder a memória, né? Sim. E ele depois ia se lembrar que ele tinha que ser o Batman, essa necessidade e tal. Isso tudo tem foi a gravado, inclusive. Isso daí tudo foi rodado e tem nas cenas deletadas no Blu-ray. Tem no Blu-ray? Tem. Eu achava que não tinha, tem, cara. Eu vou isso procurar daí depois. Foi rodado, inclusive tem um grupo de fãs que reeditou o filme com essas cenas. E versão estendida? É, né? Fez uma versão estendida de fã. O cara colocou efeitos sonoros, ficou perfeitinho, assim. Inclusive com a abertura original também, que é a abertura que mostra o cara do Asilo Arkham indo até a cela do Harvey Dent, descobrindo que ele fugiu. O filme tinha toda uma ordem diferente de acontecimentos. Muita coisa foi alterada no filme, já com tudo gravado, sabe? Ele tinha ficado muito longo, a Warner não ficou muito contente e acabou cortando. E eu acho que isso prejudicou bastante o filme. Engraçado, a Warner, ainda bem que a Warner não faz mais isso, né? É, quase nunca, né? Quase nunca. Né? De cortar filme, difícil, que tá muito longo, que de, né? Mas, olha só, até essa parte do Batman perder a memória, do Bruce Wayne, isso seria já depois dele tomar um tiro, acho que foi na mansão dele, né? Quando duas caras invadem ela, isso, não é? No começo do terceiro ato, né? E quando duas caras invadem e dá o tiro nele, fica lá tentando decidir, no cara coroa e tal. Essa cena me incomoda, porque o Duas Caras, ele nunca faria isso, né? O Duas Caras dos quadrinhos, ele joga uma vez só, deu o cara, beleza, coroa não. Né? Ele não fica tentando várias vezes, essa não é a intenção do Duas Caras. Mas aí, isso daí não desviaria o filme, né? Não ia levar um tempo maior pra levaria, poder chegar ao clímax. Levaria. Que ele fica um tempão sem a memória, e aí ele desce lá na caverna, tem todo um lance dele encontrando com o morcego, tem uma viagem. Né? A cena do morcego gigante que eu citei no cast, então era isso, cara. Isso. Dele assim, tipo, de braços abertos com o morcego. Isso. Cara. Essa cena tá no Blu-ray. Inclusive deve, porra, deve... Tá no trailer. Tá no trailer, tá no clipe do YouTube pra música. Essa cena aparece em vários verdade, lugares. Verdade. E aí você vai ver o filme, cadê o raio do morcego gigante, né? Pô, só comprei ingresso por causa disso, né? Só queria. Só comprei porque achei que ia ter o morcego humano no filme, né? Pô, ó, galera, ó, tá ruim o filme? Tá, mas puta, vai aparecer um morcegão gigantão. Só espera. Aí não. Não rolou. Não aparece, né? Mas enfim, aí o filme. Tipo o cara que tem... foi ver X-Men por causa da vampira. Não apareceu, desculpa. Qual o último? Você fala? O Dias de um Futuro Esquecido, o penúltimo. Batman Eternamente, ele tem ideias que são interessantes. O filme não é tão ruim quanto Batman e Robin, 97. Olha só, até o Alexandre falou assim que o Joe Schumacher tem coisas interessantes nos anos 90. Eu não sei se você tá falando sobre A Time to Kill. A Time to Kill. E tem O Cliente, tem 8mm. São filmes legais do Joe Schumacher. Então, desses daí que você citou, só assisti mesmo O Tempo de Matar. Que eu até recomendo, que Pelo elenco, cara, é foda. Tem o Matthew McConaughey, o Kevin Spacey, Samuel Jackson, Sandra Bullock, tem o Kiefer Sutler, tem o pai dele, inclusive, eu nunca lembro também, o nome. Donald Sutler. Assistindo esse filme, eu percebi que o Joel Schumacher, ele trabalha com um elenco muito bom, cara. Ele tem, ou pelo menos, um elenco de astros, né? É porque nessa época, o Joel Schumacher ainda tinha um nome a zelar, entendeu? Ele tinha feito coisas legais no começo dos anos 90, tem aquele filme... É, vai até virar uma série de TV, se não me engano, ou vai ganhar um remake, não sei, que é com o Kiefer Sutherland e com a, é, com a Julia Roberts e tal, que é um filme meio de ficção, meio de terror, super sombrio. Esse filme tem uma cena, você fala, cara, eu não acredito que o cara, quando fez o Batman, não fez isso no filme do Batman, sabe? Ele foi pro Batman colorido, e aí o filme é super sombrio. É, O Cliente, que é um filme de advogado também, que tem o Tommy Lee Jones, tem a Susan Sarandon. Porra, filme legal, sabe? Mas pro Batman... Um Dia de Fúria é dele, né, cara? Um Dia de Fúria, porra. Da Julia Roberts é o... É o Linha Mortal? Linha Mortal. Esse mesmo. Mas então, tem exemplos aí. Até eu só assisti... Eu não assisti os outros, mas eu assisti o Tempo de Matar. Que é muito interessante, inclusive, né? Só que, enfim, até... Durante a produção desse filme, ele estava escrevendo o roteiro do Batman e Robin. E as ideias que ele tinha... Primeiro, ideia inicial. Fazer uma homenagem à série dos anos 60 do Batman, né? Uhum. E fazer também uma homenagem ao primeiro desenhista do Batman. O Dick Sprague já tinha sido homenageado no Batman Forever, assim. Tem muita coisa ali que é bem... É, só que aí ele levou todas as ideias que ele tinha no Batman Eternamente... Ao máximo. Sim, o Batman então, e Robin, é na verdade, é o mesmo filme do Batman Eternamente. O roteiro é o mesmo. Ah, o roteiro, né? A história é muito parecida com a... A estrutura inteira do filme é a mesma do filme anterior. A Warner ficou super contente com a recepção do Batman Forever, porque na época fez sucesso. É, a crítica meio que ficou meio dividida, mas ainda assim gostou do filme. E aí chegaram nele e falaram, vamos começar já a produzir o segundo. Tanto que o tempo de produção, o menor tempo de produção que tem é o do Batman Forever pro Batman e Robin, né? Do primeiro pro segundo tinha sido 3 anos, do segundo pro Forever tinha sido 3 anos, e do Batman Forever pro Batman Robin são 2 anos. É, e aí a Warner ficou super maluca. Não, você tem que fazer de novo e não sei o quê, e repete tudo que você fez porque deu certo, e a gente vai vender muito boneco. E aí ele começou a ficar com medo disso, porque a Warner usou uma palavra que ele nunca ouviu na vida, que é o toyetic. O filme tem que ficar toyetic. Então você vai fazer Batman com um monte de armadura. Os personagens vão ter que ser espalhafatosos, porque dá pra fazer um monte de bonequinho. A ideia da Warner era essa. Então, assim, o Joel Schumacher tem culpa? Claro que ele tem culpa, porque faz parte da visão que ele tinha já pro filme. Ele já queria fazer um troço galhofa. Só que a Warner botou pilha nele, entendeu? Tipo, solta a tua imaginação e faz um carnaval, cara. E ele fez. É como se ele pegasse o roteiro do Batman Forever e levasse pra Sapucaí, né? Eu vou pegar aqui o roteiro do filme e transformar isso num desfile de escola de samba. Ele fez isso no Batman e Robin. Porque aquilo lá é uma loucura, né, cara? Gotham City dele cheia de estátua pelada. É uma coisa de louco aquilo. Não, e lembrando que, tipo, quando... Só antes. Lembrando quando você faz um filme tipo Batman Forever, que as pessoas podem odiar, mas que a indústria aprova te nomeando a 3 Oscars, cara, o estúdio pensa, pô, beleza, vambora, é isso aí mesmo. Teve Oscar pro... Foi Batman indicado? Batman Eternamente foi indicado a melhor fotografia, melhor som e melhor efeito de som. Edição de som. Podia ter sido indicado a melhor música feita por uma trilha sonora de filme, que é Kiss from a Rose do Seal, cara. Cara, eu vou te falar que a trilha sonora, tanto do Batman Forever quanto do Batman Robin, é muito boa. A trilha de canções mesmo, sabe? Batman Forever tem U2, tem Seal... Tem um pessoal dos anos 90 que a gente nunca mais ouviu falar, mas que tá lá. Tem Offspring, tem Nick Cave na trilha sonora do Batman Forever. E no Batman Robin tem Smashing Pumpkins, tem R.E.M., tem Google Dolls. Eu prefiro a do Eternamente, mas realmente a do Batman e Robin é muito boa. É legal a trilha, sabe? É um CD que eu sempre coloco pra tocar. Eu ainda toco CD aqui em casa. Eu sou velho e ainda uso CD. e coloco o CD pra ouvir. Será que eu tenho essa birra com a trilha do Batman e Robin? Acho que talvez por causa do filme do mesmo. Do filme ser ruim, às, né? Vezes até fica com raiva de tudo. O Batman Eternamente, não. Eu já gosto muito da trilha. Até porque, cara, ó, tinha lá... Esse filme eu aluguei muito em VHS, o Batman e Robin. Muito mais que o Batman Eternamente. Eu gostava mais quando era criança. Então, quando eu passava o Batman Eternamente, eu não tinha muito costume de alugar em VHS. Quando passava no SBT, eu ia assistir, né? Cinema pô, em casa, Batman, beleza. Cinema em casa e tal. E aí tinha a chamada do filme tocando a música do Seal. Então isso ficou na minha cabeça, né? Na memória afetiva. Eu também tenho uma ligação afetiva muito grande com Batman Forever, porque foi o primeiro que eu vi no cinema. O primeiro filme do Batman que eu vi no cinema. É, e colecionava coisas nessa época. É, tinha, tanto no Batman Forever quanto no Batman Robin, teve uma empresa de chiclete que lançou uma linha com figurinhas do Batman. Eu tenho até hoje essas figurinhas. É, tenho revistas da época do Batman Forever e do Batman Robin. Então são dois filmes que eu acabei adquirindo uma ligação afetiva com eles, porque eu acompanhei muita coisa sobre esse filme numa época que a gente não tinha muita informação, né? A gente não tinha internet e tal. Então era uma coisa que você tinha que acompanhar por revistas. E essa caça por coisas sobre o novo filme do Batman era uma coisa muito legal. Hoje você tem 1 milhão de trailers, 1 milhão de fotos sendo lançadas todos os dias quando vai ser um filme de super-herói. Você já não aguenta mais, sabe? Quando você vê um monte de novo, mais uma foto, não quero ver mais imagens desse filme. Antigamente era muito mais legal isso. Porque você ficava procurando fotos do filme. É, era muito mais difícil de achar. Se dava muito mais valor, né? Quando saía numa revista. Sim. E tal, né? O merchandising do filme foi também gigantesco. Agora, duas opiniões, cara, duas declarações, dois atores que estavam no filme Batman e Robin, demonstram o que era. O Chris O'Donnell, ele deu uma declaração uma vez, que ele falou como se ele tiver, ele falou que no primeiro filme ele se sentiu fazendo um filme mesmo, no Batman Forever, era de fato um trabalho sério e tal. Tinha-se um roteiro em que exigia um pouco de interpretação mais natural, né? Agora, no Batman e Robin, ele falou que se sentiu realmente fazendo um comercial para brinquedos, porque era tanta luz, era tanto o visual e tal. E a Warner, inclusive, ficou espantada com aquilo e já queria ter o terceiro já encomendou o terceiro filme do George Marcus. Pra você então, ver como que empolgada. Executivo de estúdio entende de cinema, né? Os caras foram ver um dia de gravação e acharam aquilo maravilhoso. Nossa, o George Marcus é um gênio. Né, achamos uma mina de ouro, esse cara vai vender bonequinho até, né? Vai fazer uma beleza isso aqui. E já tava tudo engatilhado, né, pra começar a pré-produção do terceiro, do Joel Schumacher, quando terminou as gravações do Batman e Robin. Os caras estavam muito animados. Isso aqui vai estourar, né? Todo mundo vai adorar esse filme, é colorido, as crianças vão querer bonequinho e vão querer comprar camiseta, cueca do Batman, vai ter tudo do Batman. Aí o filme estreou e o Batman e Robin, a crítica malhou, o público odiou aquilo porque não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Pô, que isso, o Robin usando lábio de borracha para beijar a Era Venenosa, porra. Cara, não, pera aí, você quer me dizer que o Batman, então, nas horas vagas, ele ficava lá testando coisas para combater o crime? Ó, vou criar aqui uma camisinha para lábio. Exato, puta, excelente. Cara, pensa em tudo, ele é o Batman, né? Pra salvar alguém, precisa chupar um gelinho atômico, beijar. Cara, que coisa ridícula aquilo. Quando eu falei ali dos pinguins gigantes e que você tem que aceitar porque o universo do filme... Ok, né? A história é boa, você consegue aceitar. Agora, no Batman e Robin, primeiro que o filme, bizarro no sentido de que o George Clooney, né, deu uma declaração, eu acho que essa é a outra que você queria falar, né? Não, na verdade tem outra, mas a do George Clooney é a clássica. É, o George Clooney perguntaram uma vez pra ele, ah, você faria um personagem gay? Ele falou, não, já fiz. Como assim? Quem? Não, eu fiz o Batman e Robin. Fiz o Batman, saiu dando risada, né? E se fosse assim, olha, vamos passar uma mensagem que o Batman é gay e vamos fazer um filme surtado que o Batman vai ser gay no filme. Cara, por todos os problemas do filme, eu ia falar assim, cara, pelo menos o George Schumacher teve coragem de fazer um filme desse transgressor, porque seria uma adaptação transgressora. Mas não, né? Ele é todo colorido, todo cheio de mensagem de duplo sentido, assim, tipo, muitas coisas que os personagens falam, eles estão falando, é uma coisa que você pode levar para os dois sentidos. Praticamente tudo que todo mundo fala no filme, você leva pros dois lados. É impressionante, cara. Eu tive uma epifania, cara, vendo esse filme, porque eu até comentei com o Lekin depois, que tem a cena depois que o Robin já tá enfeitiçado pela Era Venenosa, né? Uhum. É, o Bruce Wayne tá olhando o Robin sinal, né? Lá fora. Aí chega o Dick e fala assim, ó. É o Robin. Aí ele pega e chega pro Bruce Wayne. Cara, não é isso que ele fala no filme, né? Mas na minha cabeça ele chegou pro Bruce Wayne e falou: é o Robin sinal, Bruce. Eles me querem. Aí eu fui assistir o filme, cara, ele fala, não fala isso, ele fala tipo assim, é o Robin sinal, Bruce, a Era tá me chamando e tal, não era, precisa de mim, um negócio assim, sabe? Sim. Não era tão bizarro, cara, mas na minha cabeça, pela infância, ficou é o Robin sinal, Bruce, eles me querem. Mas, mas a ideia toda por trás é isso mesmo. E tudo que os caras falam, assim, parece que tem um sexo enrustido ali, sabe? Eu acho que esse filme teria que se assumir, então, uma puta alegoria homossexual, seria muito mais interessante, pelo menos como arte. Mas não, né? Ele não se assume, porque jamais que a Warner ia deixar o cara fazer um filme do Batman gay, né? Assumidamente gay, nunca. E eu acho que esse filme, ele seria muito bom se ele se assumisse, assim, tipo na mão de um Terry Gilliam, pra ele fazer, tipo, o Brasil com esse filme. Sim. Que é nego indo em festa e alugando puta e comprando Batman com cartão de crédito e loucura e, sabe, estátua gigante, porque aí realmente faria sentido. Tipo, tá, sim, é o Terry Gilliam, ele tá escrotizando com a gente, mas esse filme, tipo, ele não, sabe, ele faz isso, só que ele não se assume, né? Então, parece que o Joe Schumacher queria isso, né? Só que ele tinha que ficar preso às convenções do personagem, e então ficou um filme enrustido, né? É um desfile de escola de samba ou não é um desfile de escola de samba? É um filme do Batman ou sabe, é uma adaptação de quadrinhos ou é uma loucura do diretor? Então ele não é nada disso. Ele vai pro meio do caminho e acaba não se tornando nada disso, porque ele não tem nada de bom, né? O grande problema do Batman Robin é isso, não tem nada de bom. É, nem o visual, que, porra, o visual lá do Batman Forever, apesar de ser um pouco mais palhafatoso, eu acho legal, sabe? Tem uma influência forte de Blade Runner e tal. O visual do Batman Robin é uma piada, cara. Tem cenas do filme que você vê o equipamento de iluminação da direção de fotografia no filme. Vazou. É muito artificial tudo, né, cara? É muito. Não, tem uma cena, inclusive, quando a Era Venenosa joga o Robin, empurra ele depois dele ter mostrado que ele tava com a camisinha de boca, né? quando ele sai, tipo, tá sendo pego por aqueles arbustos, sei lá, por baixo d'água, né? Ele mostra ele saindo da água e depois voltando. Só que esse efeito dele voltando é a mesma cena isso, dele saindo da água, só que reversa, sabe? Cara, o Batman mostrando pro Homem de Gelo no final, cara, a cena da Era Venenosa falando que tinha matado a Nora Freeze. Primeiro, já é diálogo expositivo, né? Na cena ela tá lutando e pega e fala assim, então, como eu disse, na hora que eu matei a Nora Freeze, esse show é pra uma mulher só. Aí, cara, essa cena, beleza, a gente vê ali na cena que eles estão lutando com ela e tal. Quando ele vai mostrar pro Homem de Gelo, cara, é a mesma, tipo, a mesma cena, a mesma câmera. Sim, é o mesmo take. Não teria como o Batman filmar aquilo lá. É o mesmo take, cara. De onde que ele filmou aquilo lá? Ele tirou uma câmera, colocou ali, Batman fotografia, né, cara? Você acha que o Batman é milionário? Ele não tem equipe de fotografia pra luz na hora que ele tá lutando. É um egocêntrico. Ele tem ali, fala, pô, faz uma luz dura aqui pra dividir aqui, pra ficar bonitão enquanto eu bato nessa. Puta, cara, esse filme não ah, dá. Eu tô. É porque você não sabe, mas depois o terceiro filme do Joe Schumacher seria um mockumentary do Batman. A gente vendo todo o processo de combate ao crime numa visão de documentário, entendeu? Por causa dessa sim, equipe que ele leva junto com ele aí. Exato, e você é a... Era. Era Venenosa. Oh. Um dos garotos sortudos está quase ganhando pote de ouro. Estou incluindo uma noite na minha companhia para o ganhador. Eu trarei tudo que vocês veem aqui, mas tudo que vocês não veem. Meu lance é 50 mil pela Era Venenosa. 100 mil dólares. E o meu lance será de 500 mil dólares. Ah! 1 milhão de dólares. 2 milhões. Você não tem isso. 3 milhões. Você me empresta 4 milhões. 5 milhões. Isso é um cinto de utilidade, não é cinto de grana. 6 milhões. 7 milhões. Não saia da cagada. Não, olha só, a segunda declaração que eu tinha até pra falar, cara. John Glover, inclusive interpretou Lionel Luthor no... Grande Lionel Luthor. Smallville, cara. E ele pegou e falou assim, cara, que o Joe Schumacher sentava num guindaste e pegava o megafone e falava assim, ó, lembre-se, é tudo um desenho animado. Ele queria... Cara... Vocês já viram o pedido de desculpa do Josh Marker pelo filme? Já, tá no extra, desde o DVD. Cara, dá vontade de dar um abraço no Josh Marker quando ele fala aquilo, porque você fica com dó do cara, sabe? Ele fala, gente, eu sinceramente achei que era aquilo que as pessoas queriam ver. É o que eu acreditava, desculpa. Olha, cara, eu sinto muito pelo Josh Marker, mas a única coisa que eu sinto vontade de dar nele é um soco no olho depois desse filme. Não, é. Coitado, ele ficou tão chateado. Hoje em dia já não sei. E no do Rafael queriam... também, que me fez ver essa porcaria. Cheguei pro Lequinho e falei, vamos gravar três. Aí quando, no dia que eu tava assistindo Batman Robin, ele mandou uma mensagem no Facebook assim pra mim, pô cara, falando isso foi mal, viu? Desculpa. Porque, eu admito assim, essa cena que você falou do Robin, dele entrando saindo d'água, eu já não vi porque tipo, eu tava indo no banheiro, deixando o filme rodando, tô fazendo café. Mas eu tava vendo. Não sei com quem, mas tava vendo. Tava rodando. Você tava vendo o legendado, né? Sim, o que eu vi dublado mais recente foi o Batman o Retorno, que eu vi dublado alguma vez na minha vida. Esse eu acho que eu vi no cinema em casa, mas eu não lembro do dublagem. É, parabéns, eu vi com a dublagem de Miami, cara. Putz, eu não acredito que você fez isso. Eu vi que é a dublagem que tá na Netflix. Eu falei, eu vou ver dublado, nossa, cara. Mas não deve ser a de Miami, cara, né? Batman, deve ser aquela do SBT. O Batman é o cara que faz as locuções... Fazia, eu não sei se faz ainda, do TNT. Nossa, ah, ele? Por que eu não vi isso? Então toda vez que o Batman, caraca, fala alguma coisa, eu fico esperando ele terminando assim, né? Tipo, às 22 horas no TNT. Porque ele fala com a mesma impostação que ele fazia nos comerciais do TNT, cara. Caraca, agora eu sabia que eu conhecia aquela voz de algum lugar, mano. É muito ruim. Quando ele tira o cartão de crédito, que ele fala não saia de casa sem ele, parece que ele tá fazendo um comercial mesmo. Porque é impostação. Da TNT, né? É. Não, e o pior é que a Hera Venenosa fala assim, na hora que ela dá o beijo no Robin, fala assim, hora de morrer, Robinho. Ela fala Robinho na cena, cara. Eu falei, não é possível. Robinho não, por favor. Cara, só explicando pro pessoal, tem um estúdio em Miami que faz dublagens também aqui para o Brasil. Eu não sei como funciona bem esse estúdio, porque a única coisa que eu sei que eles dublam mesmo é o South Park. Eu acho que chegou a sair alguns outros filmes dublados nesse estúdio aí, que é terrível, cara. Mas o estúdio reserva? Eu não sei o que aconteceu, né? Se eles perderam o áudio da dublagem original, porque o SBT, quando passou o filme, teve uma dublagem que era com os dubladores oficiais, do George Clooney, do... Porque o que aconteceu? A Warner lançou duas vezes os filmes do Batman. Ela lançou, quando os DVDs começaram a sair no Brasil, ela lançou uma versão que era muito ruim a imagem. E aí depois eles remasterizaram, quando saiu o Batman Begins, pra lançar uma coleção com os quatro filmes originais. E dublado, não foi? Então, aí o que eles fizeram? Remasterizaram áudio e imagem. Todos os outros filmes têm a imagem remasterizada e o áudio original remasterizado e o áudio em português remasterizado, inclusive o Batman Forever. Quando chegou no Batman Robin, eu não sei o que aconteceu, se eles perderam a dublagem, se não deu pra remasterizar, mandaram dublar de novo, e aí dublaram no estúdio de Miami. Cara, eu não assisto filme dublado, é muito difícil de assistir filme dublado, mas quando eu comprei o Blu-ray, eu falei, deixa eu ver como é que tá, né? Eu até estranhava, porque passava a chamada do filme, e na chamada tinha até uns trechos dos áudios e tal, e eu falava, pô, é bem diferente do jeito que eles falam do SBT pra esse. Eu tinha eu percebi essa diferença também no VHS do Power Rangers do filme, e o filme sendo exibido na Globo, que as dublagens também são diferentes, né? Teve uma dublagem que foi feita na época que a série era dublada, então a dublagem depois, acho que não sei se foi pra esse ou pro VHS, mas que aí já era o dublador atual do Tom e tal, mas eu vi essa diferença, mas na minha cabeça eu tinha assistido da de Miami, no VHS. Não, você deve ter assistido mesmo na TV paga, por exemplo, quando passa Batman e Robin, se você colocar no áudio dublado, é a dublagem de Miami. Pode ser isso, essa é a dublagem que se oficializou, que na verdade eu acho que se oficializou porque o troço é tão ruim que combina com o filme, e às vezes até melhora, porque você consegue dar risada de algumas coisas assim, porque cara, a dublagem do Schwarzenegger nesse filme, com essa dublagem de Miami, que é isso, gente? Mil. Não todos, ele todos, é impressionante, cara. Não, tá na Netflix. Aí eu fui já assistir com essa pretensão, não. Pelo menos se for pra esmerdalhar, vamos esmerdalhar direito, né? Bom, foi isso, né? Mas o chato dessa dublagem de Miami é que eles não traduziram Cowabunga pra Ah, eu tô maluco. Não, é Cowabunga então, mesmo. Porque na época, eu tô maluco. Pois é, na época que o Batman e Robin saiu no Brasil, tinha, né, o Ah, eu tô maluco, né? Que eu nem lembro quem que cantava isso. Foi uma música que saiu na época e fez muito sucesso. Tipo funk, assim, né? Bem, bem funk. E aí, gênio que fez a legenda do filme pro cinema, quando o Robin fala Cowabunga, ele me coloca lá. Ah, eu tô maluco. É o movimento funk clube que cantava eu tô maluco. Contemplem a máquina de matar ideal. Eu chamo essa criação de... Olha só, esse filme teve outra situação bizarra, assim. Eu, quando tava assistindo o filme, eu percebi que esse filme devia ser amaldiçoado. Ele devia ter alguma coisa que deve ter influenciado, tipo, gente morreu no set e tal. Eu falei, não é possível. Aí eu fui pesquisar. O ator que fez o Ben, ele, poucas semanas que depois da gravação, não sei como foi, faleceu. Tem essa teoria de que foi pelo uso excessivo de esteroides pra poder ficar no porte do personagem pra poder fazer o filme. A família chegou a processar o Warner, inclusive, na época. Chegou a ter alguma coisa, uma resolução desse processo? Cara, eu não sei, mas na época eles chegaram a processar e culparam mesmo, assim, falaram, ele tava tomando muito anabolizante pra poder ficar parecido e nunca tava bom. Ninguém nunca estava satisfeito com o resultado. Então ele foi ficando cada vez maior e isso prejudicou o coração dele. Foi um troço que na época assim, gerou um certo barulho, cara. Ele era ligado ao wrestling também? Sim, ele era lutador, gente. Pode ter sido de desgosto. Exato, tava talvez ali, ele falou, puta que bosta, hein? É, devem ter mostrado pra ele uma versão preliminar do filme. Vocês me fizeram tomar anabolizante pra isso? Cara, eu não tenho nem palavras. Cara, Arnold Schwarzenegger. Quem era pra ser? A primeira ideia era o Patrick Stewart. Aí você pensa, pô, legal, Capitão Picard da nova geração de Star Trek. Passou pra... Hulk Hogan, cara. A ideia deles fazer... Eu fiquei segurando essa informação, porque eu cheguei pro Lequinho, nós ambos fãs de wrestling, e falei, ó, tem um cara da WWE ligado a esse filme. Quase a gente tem uma coisa muito pior, né? Aí, beleza. Aí, cara, eu fui descobrir Hulk Hogan e foi considerado. Por quê? Na ideia, na ideia maluca do Schumacher, ele ia colocar o Patrick Stewart, não deu certo. Aí ele pensou, cara, não, o Mr. Freeze, ele tem que ser um cara que parece que foi esculpido numa geleira. Ele tem que ser musculoso, tem que ser forte e tal. Teve a ideia de chamar o Hulk Hogan. Aí não deu certo, graças a Deus, né? Deus é bom. Eu trouxe o Schwarzenegger, não sei se o Schwarzenegger foi bom, mas... É, até porque o Hulk Hogan, na época, tava na WCW, que era do Ted Turner, que tem ligação aí com a Warner. Então isso, ele podia usar o Hogan, que seria ótimo, porque aí ele teria acabado com a carreira do Hogan e aí talvez a WCW não tivesse morrido, o que seria muito bom. O Patrick Stewart no papel do Sr. Frio, ele ia remeter muito ao personagem da animação, né, do Batman Animated Series, que tomou muitas liberdades com o Sr. Frio e acabou criando um personagem muito melhor do que nos quadrinhos, né? E eles trouxeram isso pro Batman e Robin, toda aquela ideia da mulher dele e tal, que não era das HQs, aquilo era da série animada. Mas, porra, com Arnold Schwarzenegger fazendo aquilo, sabe? Foi uma coisa... E daquele jeito, tudo colorido, não cola, né? Não... E mil frases de efeito por minuto, assim, né? Nossa, não, toda hora ele faz um trocadilho com o gelo. Por cena. Não, é legal, vocês sabem o que acabou com os dinossauros, né? Não. A era do gelo. Não foi um meteoro, foi era do gelo. Não, e ele fala isso, aí vem o cara, por favor, piedade, ele... Piedade? O meu coração gelado me impede de ter piedade. Meu Deus! O cara podia ter vindo e falado, licença, senhor Frio, não foi a era do gelo que acabou com o dinossauro, viu? Só pra avisar o senhor cientista fodão. Então, isso porque o cara é um cientista, né, cara? Putz, nossa. Mas não é cientista, mas é historiador, né? E o Batman descendo do dinossauro igual o Fred Flintstone? Oi, Frizz, eu sou o Batman. Cara, na dublagem fica mítico aquela cena. É todo. Oi, Frizz, eu sou o Batman. Aí ele desce igual o Fred Flintstone na cauda do dinossauro. Não, e eu acho legal desse filme que, tipo, uma hora ele... O começo do filme ele não confia no Robin. Tipo, pô, Robin, você não vai conseguir pular. Você não vai... Aí, tipo, do nada, no final do filme, fala, não, Robin, tudo bem, você consegue, assim. Eu confio em você. É, de novo, primeiro, de novo. Ele tá repetindo o que era do roteiro do Batman Forever. No primeiro filme, ele ficava também, isso, não, tipo, você não tem que se arriscar, tal. Até porque o Robin tava querendo ir buscar vingança pelo Duas Caras. Era até mais... É mais convincente, tinha uma explicação, né? Até maior. Mais convincente. Porque a ideia do Batman era o seguinte, tipo, não queira entrar no mundo que eu entrei. Né? Quando você pegar o Duas Caras, não vai adiantar nada. Você não vai mudar, tua família não vai voltar, você vai continuar com raiva. E aí você vai ficar querendo, noite após noite, querendo pegar o criminoso. Pô, é uma mensagem legal, né? Aí você chega nesse... Tem a ver com Batman, né? Aí você chega nesse, eles tentam transferir isso pra Batgirl, né? Que ela também ali é meio rebeldinha e não sei o quê. E aí o Alfred deixa todo o segredo do Bruce Wayne pra ela. Num CD virgem. Num CD. O Alfred também é louco pra poder sair contando pra todo mundo, né? Levou a Vicky Vale na Batcaverna. Uma velha fofoqueira já pegou essa merda. Ele vem cá, eu te conto. Na feira ele deve ser insuportável, falando, pô, sendo um negócio, vocês não sabem. Mas pô, cara, e sabe o que é deprimente? A gente tava falando da química do Michael Keaton com o Alfred, eu não lembro o nome do ator. Michael Goff. O Bruce Wayne tá sentado assim na beira da cama dele e ele tá morrendo e eles estão olhando assim pro outro. Sabe uma cena que vocês... Sabe que eles estão tentando passar uma emoção ali, não tem nada? Não dá, né? Já chegou no final. O George Clooney tá com uma cara assim que ele tá mais tipo, pô, espero que esse velho morra. Não, e o George Clooney me incomoda extremamente, assim, porque parece nesse filme que ele... Sabe aquele negócio que você bate na cabeça e a cabeça fica chacoalhando? Sim, ele não para, ele é aqueles bonequinhos de carro. Cara, como assim? Tudo que ele vai fazer assim, ele olha meio de lado, quebra a cabeça assim de lado e fica mexendo a cabeça. Eu falo, cara, mas que raio de tique de interpretação é esse? Ele fica tentando mexer a cabeça, porque não dá pra mexer por causa da roupa. Pode ser reflexo, né? Dizem que ele até... dizem que ele até mijou dentro da roupa, porque não dava pra... era difícil tirar e tal, ele tá desesperado e... Imagina a agonia do cara lá dentro, né? Pô, imagina ele olhar pra baixo e falar, puta, tem mamilos na roupa. Cara, a gente não comentou dos mamilos, que a gente comentou bastante no do Batman Eternamente, mas, cara, de novo, a mesma ideia retardada do Batman Eternamente. Cara, os dois filmes, eles começam da mesma maneira. Uma piadinha, toca a trilha sonora do Elliot... Goldenthal. A trilha sonora, inclusive, que eu acho muito boa. Pelo menos, eu acho que ele tem exemplos melhores no que ele trilhou depois, né? O próprio Fogo Contra Fogo é dele também, né? A trilha sonora. Cara, aí começa o filme, tem a trilha sonora, toda aquela abertura em letras em 3D. Quando mostra o Batman e, neste filme, Batman e Robin, uma piadinha, sim, né? Primeiro é a do fast food, sim, neste filme é a piadinha do Robin falando, eu quero um carro. As garotas e gostam, fala, do carro. É por isso que o Superman trabalha sozinho. Sozinho, cara, não. Você vê que o universo compartilhado pra galera rir do já cinema. Tava dando as aí. Né? Tem um super-homem faz parte desse universo aí e tal. Caraca, calcule o super-homem desse universo. Era o super-homem do Tim Burton lá, o Superman Lives, né? Nicolas Cage. Tá bom, com o Nicolas. Porra, não, imagina um filme Batman vs Superman. Imagina, Nicolas Cage, você tá olhando pra cima, você tá sentado no quintal, na cadeira de praia, passa o Nicolas Cage voando de cabelão. Porra. Com a roupa colorida. Boato, seria melhor que a versão agora de 2016, né, cara? Então, o Nicolas Cage, ele tem dentes e sorri. Eu queria ver o Nicolas Cage enfrentando o George Clooney no Batman vs Superman. Fala a verdade, seria ótimo. seria um bom filme. Seria mais divertido que foi Batman vs Superman. Massa, cara, mas ó, até a gente tava falando do Mr. Freeze e tal. A origem dos quadrinhos dele não é bem assim, né? Eles pegaram bastante da animação do Batman. Que inclusive é excelente a versão do Mr. Freeze. É uma origem melhor. É bem bonito. Se fosse feito direito, cara, ia dar muito certo num filme. Se fosse o Patrick Stewart, se fosse um outro diretor, né? Se a Warner não estivesse morrendo de vontade de fazer logo o filme. Porque é tudo isso, né? Um monte de coisa que foi acumulando em cima desse filme e que fez com que ele não desse certo. Eu sempre falo, a culpa não é... A gente joga lá no Joe Schumacher, mas a culpa não é só dele, né? Ele tem boa parte da culpa no cartório, sim. Mas a culpa não é só dele, não. A culpa é dos executivos da Warner lá que... Porra, vamos fazer filme pra vender boneco. 14 anos depois, gente. Lanterna Verde. É? O mesmo caso, cara. Tem exemplos que são iguais, O próprio filme da Mulher-Gato, né? Saiu um ano antes do Batman Begins, cara. Quando saiu o filme da Mulher-Gato, eu fiquei morrendo de medo. Falei, não, peraí. Os caras falaram que vão fazer o filme do Batman, que vai, né, trazer o Batman de volta pro cinema em grande escala e não sei o quê. E isso daqui é o filme da Mulher-Gato? Não parece um ano de diferença, assim. Parece, eu ia falar dois, isso, cara. Agora. Eu falo, puta, sério que foi só um ano? Porque, foi, caraca, 2004. Na minha, né, cabeça... Aí você fala, porra, como é que os caras... E não é só com os grandes, né? Erram com os pequenos também. Jonah Hex é horroroso. Nossa, puta, Jonah Hex é sofrível. Pô, Spirit é terrível também. É, o Spirit, mas aí o Frank Miller... o Frank Miller tá... Eu achava uma graça ele falando que aquilo lá é uma homenagem ao Will Eisner. É, puta, o Will Eisner, se visse aquilo, ele sentia uma vontade de morrer de novo. Sim. Não, ele se revirou no caixão, ele, né, provavelmente, cara, ressuscitou pra morrer outra vez, cara, depois que o filme saiu. Eu vejo uma bela cidade e um povo radiante ressurgindo do abismo. Eu vejo vidas pelas quais dei minha vida, tranquilas, úteis, prósperas e felizes. Eu sinto que sou bem-vindo em seus corações e nos corações dos descendentes das gerações por vir. É uma atitude melhor a que tomo agora. A melhor que já tomei. É um descanso muito melhor para o qual me vou. O melhor que já conheci. Anos depois aí, já tem uma diferença absurda, né? Esse filme, inclusive, está completando 5 anos. Filme que eu consigo me lembrar muito melhor da época que ele foi lançado. Que na época, inclusive, eu já produzia podcast, fiz um podcast na época sobre. Esse podcast não tá mais no ar, graças a Deus, né? Porque 5 anos fazem diferença pra alguém que faz podcast, né? Quem faz sabe disso. Inclusive pra minha voz. Pra voz também, colequinho. Não lembro, acho que ele nem tava no podcast. Não, eu nunca tinha gravado, eu acho que eu não tinha gravado nem meu primeiro podcast. Eu não lembro se já tinha saído Pipe Bomb, né? Porque tinha a vozinha bem fininha e tal, né? Tinha 13 anos de idade, não. Mas tinha, não lembro quanto. Qual a idade que eu tinha? Eu tinha 15, cara. E, bom, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que é o filme que a gente tá falando, é o fechamento da trilogia do Christopher Nolan, que aí depois do Batman e Robin veio pra poder revolucionar não só o Batman nos cinemas, mas também as adaptações de quadrinhos. E que fique claro que, independente dos problemas que esse filme Ressurge possa ter, como uma conclusão de uma trilogia, o filme é ótimo. E eu acho que todos aqui concordam comigo, né? Sim, eu gosto bastante desse filme. Eu lembro que na época muita gente começou a pegar no pé do filme, inclusive pegar no pé do Nolan, né? Hoje o Nolan acabou virando uma figura controversa, né? Quem diria que ele pudesse se transformar numa figura controversa. Mas o Cavaleiro das Trevas Ressurge eu acho que é um filme bem interessante. Ele dá continuidade aos temas que ele começou lá no Batman Begins, faz um comentário muito legal sobre o que significa o Batman desse universo do Nolan, que não é simplesmente um herói, né? É um símbolo a ser seguido, é uma ideia a ser seguida, né? Eu acho que isso daí o filme transmite lindamente. Tem boas cenas de ação do Batman, gosto muito do morcego, né? Que é aquele novo veículo que ele usa no filme. Os efeitos visuais do filme são muito bons, porque o Nolan mescla muito coisas gravadas com efeitos práticos, né, e com efeitos digitais, então fica uma coisa, por muito tempo vai ficar ainda bom de assistir sem envelhecer mal. O único porém do filme é a confusão toda que ele faz a respeito do vilão. Eu acho o Bane ótimo, gosto pra caramba do Bane. Acho um vilão muito interessante pros tempos de hoje. Ele é um vilão populista, né? Ele é um cara que poderia se tornar um político, inclusive. Inclusive o Donald Trump, num discurso, acabou falando um negócio que o Bane fala no filme, né? Então... Sim, é verdade. Ficou até bem... Saiu bastante vídeo disso na internet dele. Isso. Botando um... Então, porra, é um vilão relevante pros tempos atuais. Só que toda a ideia de ligar ele com o Ra's al Ghul acaba gerando, no final, uma coisa que, pô, então quer dizer que o Bane era só um pau-mandado da Talia, né? E era a Talia que tava por trás de tudo, e a Talia não é tão bem construída assim. É uma personagem que tá meio perdida no meio de tudo ali, até porque todo mundo já sabia que ela era a Talia mesmo quando foi assistir o filme. Então você ficava na... É, já tinha imagens no set dela vestida de Talia, pois, e o filme esconde, tenta esconder. É, isso. Eu acho que isso daí prejudicou um pouco a nossa percepção, mas depois vendo o filme sem levar isso em consideração, você percebe que a personagem não é tão bem construída assim, e a Marion Cotillard parece que não estava muito à vontade no papel, não. Pelo jeito que ela morre, inclusive... É, a cena da morte dela é... A discussão é clássica, né? Mas até acho que se ressalta até um problema do filme, que é a montagem. Eu não sei se é a edição ou a montagem. Porque existem cenas em que, por exemplo, ela tá dado momento com o Lucius Fox. Uhum. Acho que inclusive num prédio que o Bane já tinha tomado. Isso. E quando tal. Eles estão meio que sequestrados pelo Bane, né? A cidade já tá toda tomada pelos bandidos e pelo Bane. E aí tem um momento lá num prédio que é onde tá tendo um julgamento. Que inclusive o juiz é o espantalho, né? E aí ele tá lá, ela tá lá no meio de tudo, o Bane manda chamar ela, aí corta pra uma outra cena, aí ela já tá junto com o Lucius Fox de novo, e você fala, pô, peraí, o que aconteceu aqui, né? E aí, quem não tava prestando muita atenção no filme, meio que, pô, já matei a charada, né? Ela tem alguma ligação com o Bane, porque não fez o menor sentido aquela cena, se ela não tivesse. Então tem esses problemas, sabe? Tem umas coisas meio bobas, assim. É um filme um pouco inchado também. É muita coisa e parece que eles meio que se perdem. Mas, pra mim, ainda é um bom filme e faz jus ao anterior, sim. Muita gente que fica, mas poderia... o filme teria o Coringa e aí o Heath Ledger morreu e aí o Nolan não sabia o que fazer. Não é bem assim, não. Essa ideia de que o Heath Ledger voltaria pro filme é especulação de fã depois da morte do cara, e porque queria muito ver o Coringa de novo. Falavam-se que ele ia voltar, que ia ser o Coringa sendo julgado, e o Duas Caras fazendo inferno ali em Gotham. Seria essa a ideia. Mas isso é especulação, né? Não tem nem... O Bulona não confirmou isso, não teria isso ninguém. Inclusive, na própria... nos livros de produção da trilogia, é muito claro que o que o Nolan queria contar sobre o Coringa já estava ali. Não queria esticar isso, até porque o Nolan, ele não gosta de se repetir, né? O Batman Begins é um filme bem diferente do que é o Batman Cavaleiro das Trevas, e o Cavaleiro das Trevas Ressurge é um filme bem diferente do que é o Cavaleiro das Trevas. É, eu tava até comentando com o Lequinho antes que, assim, parece que os gêneros são diferentes, sim, né? Porque sim. O primeiro filme, ele puxa mais pelo quê? Talvez um pouco de terror ali. Ele lembra até um pouco filmes de artes marciais, que tem o cara que vai treinar no Oriente, volta pro Ocidente, e aí ele encontra um problema que ele tem que solucionar. Tem uma pegada até de western, sabe? Tipo... E depois ele enfrenta o mestre dele, né? É, exatamente. É um filme meio de artes marciais, com uma pegadinha de filme de terror, por causa do espantalho, né? Tem um quê de filme policial, um pouquinho ali, porque já começa a falar dos mafiosos, sim, né, na figura do Falcone. Aí o filme policial, ele vai mesmo ser no segundo filme, isso, né? Que até, a gente tava comentando antes da gravação e tal, o Nolan se inspira bastante no Fogo Contra Fogo do Michael Mann. E você vê muito essa influência de um filme policial, até visualmente os filmes são parecidos, ele emula algumas das cenas, alguns trechos... até, não sei se a relação do Batman com o Coringa, acho que não é bem distinta do Robert De Niro pro... É como se fosse, só que distorcido. Ao invés de conversar no restaurante, é numa sala de interrogatório. Mas a verdade é que tem essa influência, e o pessoal até lembra muito mais, gosta muito mais do... Porque Cavaleiro das Trevas é realmente um ótimo filme, né? Mas eu vou te falar que os problemas que tem no Cavaleiro das Trevas Ressurge, o Cavaleiro das Trevas também já mostravam. Exato. É porque as pessoas se pegaram muito ao Coringa, entendeu? E aí ficaram meio cegas por alguns problemas de montagem também. Pô, o Coringa não tem... Como que o Coringa saiu daquela festa do Bruce Wayne? Essa cena inclusive tinha e deletaram. Porque tem até... uma das primeiras cenas do Coringa, inclusive, era a resolução dessa cena. Que é ele entrando num furgão e falando pro capanga dele pra ir embora e tal. Mas que ele ia continuar infernizando porque ele era um homem de palavra. Depois eles acabam utilizando isso de novo naquela cena dele lá com o vídeo que ele manda pra polícia e tal. Isso e tal. Mas os problemas... O Nolan, o que ele mostra ali do ressurge de problema, já tinha nos outros mesmo. É que o nego fica... encasquetou com esse filme e resolveu pegar no pé mesmo. Isso é verdade. É bastante mesmo, mas é até agora quando vai pra esse terceiro filme, ele realmente é um filme diferente também. E aí as pessoas atribuíram muito a esse problema que o filme tem no final, né? Da revelação da Talia. O Benny realmente, a figura do Benny, ela é diminuída quando tem-se essa revelação, sim. Infelizmente isso enfraquece ali o personagem. Mas até uma vez, sobre a utilização do símbolo do Batman na trilogia, né? E na conclusão, inclusive, como é o Nolan traz isso que tinha muito no Batman Begins de volta, né? E ele faz essa conclusão. Até uma vez eu estava assistindo um vídeo no YouTube de um cara explicando sobre a utilização do símbolo na trilogia do Nolan. Aí depois desses dias eu fui até ver quem fez foi esse vídeo, foi você, Alexandre. Eu nem fazia ideia, eu fui ver. E cara, faz realmente todo sentido. Eu gosto muito de como ele trata isso no Ressurge, né? E eu gosto muito também que o filme ele é sobre a cidade de Gotham. Ele mistura elementos ali da própria história. É, Terra de Ninguém, né? Que tá até saindo no Brasil agora aí nas bancas, em encadernados grandões e tal. E que era também essa coisa, tipo, como Gotham sobrevive? A Gotham é uma cidade de gente maluca, Gotham é uma cidade de gente corrupta, né? Como que uma cidade dessa sobrevive a uma catástrofe? E eu acho isso legal do filme, sabe? É, e ele destaca Gotham City nesse filme de uma forma que ele não tinha feito nos outros. Tem várias cenas, assim, que você percebe a grandiosidade da cidade e aí aquele personagem pequenininho. Tem uma cena da ponte que eu acho linda, assim. Os caras estão tentando atravessar a ponte e você vê todo mundo pequenininho, aquela ponte gigantesca. Sabe? Então, como que a cidade está abraçando essas pessoas, né? E o que elas vão fazer para tentar salvar essa cidade no final? Que é uma ideia que remete um pouco ao que acontece no final do Cavaleiro das Trevas, o Coringa lá, ó, tem esse barco aqui cheio de gente do bem e esse barco cheio de criminosos, né? Vamos dar uma bomba para cada um e ver quem que isso explode. É uma continuidade daquilo, né? O povo de Gotham, ele tá em evidência nesses dois filmes. Eu acho isso interessantíssimo, uma coisa que nem nos quadrinhos as pessoas conseguiram fazer direito. Talvez lá em Gotham Central, né, que é uma série do Batman, em quadrinhos que não tem o Batman, é só a polícia de Gotham e tal. Por tudo isso, eu acho o Cavaleiro das Trevas Ressurge um filmaço, cara. Tem muita ideia legal no filme. Gosto muito do começo, como ele vai introduzindo os personagens. A introdução da Mulher-Gata é ótima. A Anne Hathaway dá um show, ela tá solta, sabe? Ao contrário da Marion Cotillard, que tava meio presa e desconfortável, a Anne Hathaway parece gostar muito do que ela tá fazendo ali. A primeira cena dela, inclusive, que ela se revela como Mulher-Gata, é muito boa, porque ela tá com aquela cara de assustada, né? Ela é a serviçal lá do Bruce Wayne, ela tá com aquela cara de assustada, e quando ele fala do colar, a expressão facial dela muda totalmente, né? Ela se torna realmente outra pessoa. Porra, excelente. Ela é uma interpretação muito boa. E a outra cena, quando ela tá no bar lá, que a polícia invade, sim, o bar, começa, que ela começa a gritar desesperada, como ela muda, aí ela vira pra câmera, assim, ela já tira aquela cara de grito e já tenta sair ali. Pô, muito bom aquilo, cara. Essa sequência toda no começo, que é mostrando, inclusive, também, essa questão da cidade de Gotham. Que é tudo muito... Ó, ela é totalmente fruto de Gotham City sem o Batman, porque o Batman já tá sem aparecer há 8 anos, né, que eles citam lá. Sim, 8 anos. Sim, são 8 anos. Então, porra, o que aconteceu com essa cidade? Que de repente tinha um salvador, né, uma figura das trevas que colocava medo nos criminosos, e essa figura desaparece porque um outro herói surgiu, que era o Harvey Dent. Só que esse cara não era um herói, esse cara era um vilão. Toda a cidade, toda a melhora que estava acontecendo na cidade era baseada numa mentira, né? Então, até o fruto dessa melhora também é meio distorcido. Que é a Selina Kyle. Na cena que ela fala com o Bruce no baile de máscaras desse filme, né? Ela pega e fala, né? A tempestade está vindo e vocês vão se perguntar como vocês deixaram tão pouco pra nós. É. Né? Puderam viver com tanto, deixaram tão pouco pra nós. Até o Nolan faz muito paralelo entre coberturas, né? Prédios da alta classe com poços, com o subterrâneo, onde tem os trabalhadores ali com o Bane. Acho que eu acho muito interessante como ele vai mostrando realmente essa diferença de classes, tudo. Que a criminalidade realmente, ela foi tirada da cidade, mas por uma mentira, numa lei que era baseada no fascismo até. Sim. Sim, outra, você não tem criminalidade, não quer dizer que a desigualdade da cidade deixou de existir, que vários problemas, não, né? ele estava focando num problema ali e o outro problema que a cidade tinha continuou, né? A gente rica continuou esbanjando dinheiro e fazendo várias coisas e tal. E eu gosto muito que a Gotham do Nolan, ela muda bastante do primeiro pro terceiro filme, assim. Você vê que o primeiro filme, ela tem uma parte ali que é um favelão, é um negócio assim, sabe? Tudo decadente. Narrows, né? Isso, é ferrado. E aí no segundo você vê que a cidade já tá um pouco mais diferente, parece... Outra coisa, ali tem horas que parece até meio Londres, assim, com os prédios meio antigos, assim, uma arquitetura meio antiga. E na terceira já é uma cidade moderna pra ser junto com esse filme, assim, que é como uma sociedade moderna se portaria dentro de uma revolução ali. Que ele cria um microcosmos na cidade, né? Sim. E eu acho legal que é tipo, hoje em dia, como você tem vários filmes de super-herói que é sempre a mega catástrofe, esse é tipo Gotham. Sim. E o, inclusive, você falou de revolução, me lembrou a Revolução Francesa. Grandes ideias do Nolan pra esse filme vieram do Encontro de Duas Cidades, né? É, do Charles Dickens. É, no final ele é o epitáfio do Bruce Wayne, é um trecho do A Tale of Two Cities lá. E o que o Bane fala lá, Fire Rises, né? A Fire. É um dos capítulos. É o nome de um dos capítulos do livro. Fala no começo e na dublagem, cara. Eu não vi dublado, né? Porque esse filme eu fui forçado a ver uma vez, porque o meu irmão ele não assiste filme legendado, e aí ele falou, ah, vamos assistir Batman. E eu assisti pela segunda vez, eu assisti no cinema na época, né? Falei, beleza. Aí ele foi e colocou dublado. Eu falei, coloca legendado. Aí ele, não, se você não for assistir dublado, não assiste. Falei, filho da mãe, mano. Aí eu fui forçado, né? Deixar de assistir o filme, tá na sala e tal. E aí o Guilherme Briggs fala nessa cena do Fire Rise. Tá Rises, pegando fogo. Ele fala, tá pegando fogo. Cara, não. Falei, quando tem esse começo, eu tento assistir dublado. Quando tem esse começo, tem essa frase, cara, aí eu já mudo pra legendar na hora. Não dá, cara, não dá. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você é muito chato, tem que assistir o filme. Cara, não dá. Você muda o sentido do negócio, você tira a própria interpretação do ator, sabe, que ele jogou ali. É o trabalho de voz, não faz, né, o menor cara? Sentido, cara. É até um desrespeito, né, ao próprio trabalho que o Tom Hardy fez, porque Tom Hardy é um trabalho de voz legal do Bane, sabe? É diferente. É, né? Inclusive pra fazer um contraste com o do Batman, né, com a voz do Batman também. E até eu vejo como o Bane como sendo meio que uma imagem inversa do Batman, né? Até a máscara dele é fechada na boca e o restante é mais aberto, né? Diferente do Batman, que é aberto na boca, o restante fechado, né? Eu vejo isso mesmo, como sendo quase com um irmão. É uma inversão do Batman, né? Ele veio também da Liga das Sombras, só que era de uma maneira bem diferente, ele é muito mais radicalista. Eu gosto muito como isso é mostrado no filme. Infelizmente o final ele tem realmente esse problema, que ele diminui o personagem, tudo que é mostrado ali, inclusive isso, pra mim se perde. Eu não gosto muito realmente dessa conclusão, mas o independente acaba ainda assim se mantendo. E você vê que enfraquece tanto que ele acaba sendo derrotado pela Mulher Gato numa cena, tipo, qualquer coisa, sabe? Ela chega lá, dá um tiro nele e acabou. Sim. O Bane. Hã? Mas porra, o cara quebrou o Batman no meio do filme. Você matou o símbolo do cara, né? Você matou o que ele representava ali, então, pra matar. Vocês perceberam que ele tá até um... ele parece que até tá um pouco meio... Sei lá, depois que tem aquela revelação, ele tava chorando tudo, parece que ele tá... Ele não tá mais com aquela postura que ele tava durante ele é retratado, o filme, né? A câmera retrata ele de uma maneira já menor, assim, ela já equipara, ela não até porque de o Batman cima, tinha dado uma porrada na máscara dele, ele fica meio sem ar, né? Ele fica meio cansado. Pô, acho aquilo muito legal, quando o Batman quebra o negócio e ele perde o controle totalmente, começa a quebrar a viga com a mão, acho muito... A cena, desde o começo, a construção, né? Todos ali os policiais lutando com os bandidos, né? E aí vem o Batman lá de trás, né? E inclusive o Bane... Em cima mesmo, em cima da escadaria, né? Aí eles vêm, se encontram. Ele fala, então você veio pra morrer com a sua cidade, né? Ele fala, não, eu vim pra deter você. E eles começam a lutar. Tem uma... Cara, pra mim aquele plano é sensacional, né? Bem próximo aos dois, né? E o Bane segurando o soco do Batman. E aí o Batman consegue tirar mais forças e vencer ele. E aí sim ele consegue até dar aquela porrada com os ganchos, né, que ele usa no antebraço e tal. Acho que inclusive até é legal, porque nos três filmes do Nolan, o Batman usa isso e tem cenas importantes. Que nem no primeiro, ele quebra a espada do Ra's al Ghul. no segundo ele acerta o Coringa e tira o detonador dele, na hora que o Coringa cai, inclusive ele salva o Coringa, e no terceiro ele vai quebrar a máscara do Bane, assim. Eu acho bem interessante o que o uso que o Nolan faz pro Batman. É tipo, o Nolan já faz parte dessa ideia de que vamos explicar tudo, né? Não faz o menor sentido esse cara ficar com esses espetos no braço e não usar, né? Vamos fazer ele usar esse troço. E é legal, eu acho que funciona bem, assim, é um bom recurso. E cria essa rima, né? E um negócio que eu acho legal, que vocês estavam falando, assim, é, apesar de enfraquecer o personagem do Bane, eu acho legal no final, quando eles falam, tipo, tá, ele fez tudo essa loucura toda de pegar Gotham, de fazer a bomba e pegar, explodir ponte, explodir estádio, por causa de uma mulher. Eu acho isso legal, porque, tipo, a gente, às vezes, faz coisas não por motivos gigantes, mas, tipo, tá, é porque eu tava com fome, por causa da mulher, porque eu tava triste, sabe? É, tipo, motivo simples. Eu gosto disso. É um motivo banal, né? Mas é um motivo comum que você consegue se relacionar. Mas eu acho que é a forma como foi mostrado, sabe? Eu acho que isso... A forma... É a execução. Ela é meio, a ideia é boa, a execução é ruim. A execução, ela é meio pobre mesmo ali, acaba ficando meio... Tipo, jogado, mas é, eu gosto da ideia. Pra filmografia do Nolan, pra mim, inclusive que é o meu filme favorito, que é O Grande Truque, a revelação final aí já é muito melhor, né? Que por mais que seja uma revelação também de algo simples, né? Que você não se dá conta, que é você. Você pode até se dar conta assistindo o filme que tem alguns indícios, né? Mas no final você vai descobrir que o Christian Bale, na verdade, tem um irmão gêmeo. E aí você percebe que tudo que o Hugh Jackman tinha feito, que era de se multiplicar, tudo, na verdade não, ele só tinha um irmão gêmeo. Até o próprio Michael Caine, ele chega a falar isso, né? Às vezes ele só tem ele a não sósia, quer acreditar, né? Ele fala, não, o truque é bom demais pra ser o irmão gêmeo. Se fosse o irmão gêmeo, seria diferente, não sei o quê. E eu acho legal, O Grande Truque é um puta filme, cara. É um dos meus preferidos do Nolan. E engraçado, a primeira vez que eu vi, eu não gostei tanto. Mas depois, revendo o filme, eu falei, puta, esse filme é bom demais mesmo. Cicatrizes no rosto. É isso que dizem de mim? Ah, é que ninguém nunca viu o senhor. É um belo colar. Me lembra o que pertenceu à minha mãe. Mas não pode ser o mesmo. Porque as pérolas estão no cofre. E o fabricante me garantiu que é... inviolável. Ninguém me avisou que era inviolável. É, o filme, a grande maioria das cenas foram filmadas em IMAX, né? Era uma ideia, inclusive, do Nolan filmar o filme todo em IMAX, só que não é possível. Eu acho que é porque as câmeras fazem muito barulho, não sei se é isso. Elas são muito difíceis de manusear. São câmeras difíceis de manusear. Só que, né? que aconteceu? Lá no Cavaleiro das Trevas, ele gravou várias cenas em IMAX e tal. Pro terceiro, toda a equipe que por trás das câmeras IMAX desenvolveram câmeras mais leves que proporcionaram com que ele conseguisse gravar mais cenas ainda. Então o Nolan, todo mundo tava ali, não, vamos fazer em 3D, não sei o quê... Não, eu quero cinema, eu quero textura, sabe? Eu quero película. Vou gravar em IMAX. O que aconteceu? Isso acabou gerando pro IMAX, pra empresa, um puta negócio, porque os caras só faziam filme de documentário. E, cara, as cenas em IMAX são lindas, né? Parece que ela que cresce na tela, cara. No Blu-ray, cara, no Blu-ray é full screen, né? Fica lindo, assim, você consegue enxergar muito melhor tudo. Você dá pra ver até, você comentou que... O Nolan, ele foi evoluindo isso durante os filmes dele, né? Ele foi filmando cada vez mais em IMAX e foi uma ideia muito inteligente, né? Porque isso contribui muito pro filme. E até me lembra, a gente até citou o Fogo Contra Fogo, né? O Michael Mann, a partir, acho que até do Colateral, ele começou a utilizar naquela época bastante filmagem digital. Até, né? Hoje, ele só tá gravando e assim até... hoje. Só no digital. Só. Porque o Michael Mann, ele tem uma ideia diferente, né? Ele gosta muito de filmar à noite. E filmar à noite com câmera, com película, é muito difícil. É complicado. É muito difícil, você tem que iluminar muito, você tem que molhar o chão, sabe? Pra ter reflexo, senão fica aquela coisa... chapada, escura. E a câmera digital, você consegue ajustar ela que você pega tudo que tá acontecendo à noite. E ele consegue fazer isso. E ele se dá muito bem, cara. Eu gosto da textura dos filmes do Michael Mann. Pô, Miami Vice eu acho um filmão. Gosto muito do visual, Colateral. Acho que ele adquiriu isso e virou a marca registrada dele hoje. Pô, o Nolan já é o contrário. O Nolan, ele já falou que enquanto ele puder usar película, ele vai usar película. Ele não quer usar digital, não. Mas o IMAX, mas pra mim, ideia é ótima, porque pra assistir o filme, até no Blu-ray mesmo, você vê a diferença das filmagens em IMAX. Assim, primeiro no Cavaleiro das Trevas ele utilizava bastante para cenas principais, né? Que eram as cenas de ação e tal. A sequência em que o Coringa aparece pela primeira vez é toda em IMAX, né? Foi até exibida na época, acho que era o Eu Sou a Lenda, eles exibiram a cena no antes, né, durante os trailers. Sim. Inclusive até o Ressurge teve isso. Eu lembro que na época eu não lembro qual filme que era, mas eles exibiram a primeira cena, que era a primeira aparição do Bane, em trailers de algum filme. Eu não lembro qual que era, mas eu lembro que foi gravado inclusive no cinema. Eu tinha um blog já na época, tinha publicado até. Depois de uns dias eles pegaram e liberaram na internet a introdução. Mas ainda é ótimo, porque essa introdução do filme é muito boa e depois eles colocavam cenas. O legal desse negócio do gravado no cinema é que, como era no IMAX, ninguém conseguia gravar a tela inteira. Era só um pedaço, assim, sabe? Você não conseguia ver o negócio inteiro. Então, tipo, esquece, cara. Não vai ver isso assim, não. Espera o filme estrear e assiste no cinema, porque é muito ruim você pegar um negócio só um pedaço, né? E é uma cena de grande impacto, né? A cena do avião é muito legal. E aqui não tem IMAX, mas eu só consigo imaginar. Mas ainda bem que no Blu-ray tem as cenas com a tela inteira, que a gente consegue ter um vislumbre do que foi assistir esse filme no IMAX. Não, e é muito bem filmada, né, cara? A cena do avião, assim. Todas as cenas em IMAX, pô, aquela cena que o Batman vai enfrentar o Bane, que o Batman, a câmera pega ele de frente, quando pega o Bane, ela pega de baixo, assim, você fala, puta. Eu tô ferrado pra agora. Pra dar uma postura, ele se realmente. Até porque o Tom Hardy era menor que o Christian Bale, né? Então também precisava disso, né? Precisava mostrar que ele tinha uma altura maior. Eu gosto muito da construção do Bane e do Tom Hardy, porque, apesar dos pesares, ele é um personagem que foi, durante o filme, ele foi muito bem construído, assim. Tanto em roupa, figurino, voz. Vocês sabem que ele inspirou a voz dele num cigano, né? Num cigano lutador de luta clandestina. Tipo aquele cara que tem no Snatch, que é interpretado pelo Brad Pitt. É inspirado num cara chamado Bartley Gorman. E eu gosto muito do que ele faz, assim, porque o Bane, ele é um cara, tipo, todo bruto. E a voz dele é delicada. Se a voz dele é... Você vê que a voz dele é... De um lord inglês. Isso, exato. Ele tem a pose de um cara, ele tem o visual de um cara que é carismático, assim, que iria, sabe, fazer... É tipo a pose de um líder, e a voz também que conseguiria conduzir um povo, tipo o que ele faz em Gotham, de levar uma revolução. E eu acho isso muito bem feito. Eu acho que o Tom Hardy tava gigante nesse filme, ele é assustadoramente forte nesse filme. Mas, ele tá mais no Warrior, ele tá mais no Warrior, mas nesse ele também tá bem grande e forte. E o Tom Hardy é um ator que eu gosto muito. Eu acho que o Bane dele é um excelente personagem. Acho que depois que saiu o filme aí, ele tomou muita pedrada por causa personagem. Ele toma muita pedrada, às vezes eu vejo muita gente criticando com o Hardy, não sei porquê, gosto muito do ator. E o Bane dele, pra mim, é um vilão quase tão bom quanto, eu acho que tão bom quanto o Coringa, assim. É que o Coringa, pela morte do Heath Ledger, pelo filme, assim, as pessoas pegaram um carinho muito grande pelo personagem. Sim. Mas eu acho o Bane dele tão bom quanto. O negócio da máscara, assim, uma focinheira de cachorro, praticamente, assim. Agora, o Lequim, você falou sobre a filmagem de baixo pra cima, né? Isso me lembra os filmes da época da Segunda Guerra, que eles filmavam Hitler dessa forma, né? Sim. Pra mostrar, inclusive, a postura dele. Aquela cena do discurso dele, até ele falando a verdade sobre o Harvey Dent e tudo, cara, me remeteu bastante isso, cara. Me lembrou bastante isso. A sessão de meia-noite de Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge, tinha começado havia pouco mais de 30 minutos. O atirador usava uma capa preta, colete à prova de balas, capacete e máscara de gás. Segundo testemunhas, ele surgiu calmamente por uma porta nos fundos da sala, do lado direito. Lançou dois cilindros contendo um gás que causava irritação nos olhos e garganta e começou a subir as escadas, disparando contra quem encontrava pela frente. O suspeito foi abordado pela polícia minutos depois do massacre no estacionamento do cinema. Quando os agentes perguntaram quem era ele, a resposta foi: o Coringa, numa referência a um dos personagens de Batman. Bom, tem umas coisas meio chatas que ocorreram na época. Antes, nas primeiras sessões do filme, aconteceu um massacre em Colorado. Um cara, ele entrou dentro da sala de cinema, ele tava, se não me engano, com uma máscara de gás, né? E ele matou 12 pessoas. Depois, ele até comentou que tinha influência, ele disse ser o Coringa, né? Que aparentemente ele tinha sido realmente influenciado, né? Eles foram até do apartamento dele, tudo, tinha alguns indícios que ele, não sei, ele tinha realmente essa intenção antes, meio que por influência. Na época foi muito noticiado isso. Ficou um clima bem pesado pelo lançamento dele, né? É, na época ficou sim, mas não influenciou tanto na bilheteria, não. A bilheteria dele foi bem boa. Não foi tão boa quanto a do Cavaleiro das Trevas, mas chegou perto, foi bem de... É, ó, nos Estados Unidos ele arrecadou 448 milhões. No mundo... Já contando tudo, foi mais de 1 bilhão. Foi 1 bilhão e 84 milhões. Uma arrecadação grande. Teve um caso de que a dublê da Anne Hathaway, ela tava dirigindo uma das Batpods e ela acertou uma câmera IMAX. Tem imagem disso, inclusive. Na época foi uma... Tem imagem, cara. É muito bizarro. Ela desce a escadaria assim com a moto e a câmera tá lá embaixo, né? Ela vai descendo, tá, e ela perde o controle e vai direto na câmera. E isso já tinha acontecido no Cavaleiro das Trevas também. É, vê uma caminhonete, bate na câmera e destrói a câmera IMAX também. E a câmera pesadíssima, e cara, né, cara? E cara também, né? Caramba, mas é... Mas acho que não ocorreu durante a produção nenhuma morte, né? Qual que é que teve um dublê que morreu fazendo teste com o Batmóvel? Foi no Dark Knight. No final do filme, inclusive, tem, né, filme dedicado a Heath Ledger e também o nome do... Ah, é isso mesmo. Do Batman. Exatamente. Conway Wycliffe, 41 anos. Você não teme a morte. Pensa que isso o torna mais forte. Mas o torna mais fraco. Por quê? Como se mover mais rápido que o possível. Lutar mais que o possível. Ser o instinto mais poderoso do espírito. O medo da morte. Eu temo a morte. Eu temo morrer aqui. Enquanto minha cidade queima. Sem ninguém para salvá-la. Então faça a escalada. Como? Como fez a criança. Você acorda. É, quando a gente gravou sobre Batman Eternamente e Batman Begins, eu falei, acho que eu e o Joker falamos bem desse filme, o Auguri estava falando mal, e eu falei que eu gostava muito desse filme. Eu sempre quis participar de um podcast falando sobre esse filme, porque esse filme realmente foi o segundo filme do Batman que eu vi no cinema, o primeiro foi o Dark Knight. Mas foi um filme quando eu tava começando a me interessar por cinema, assim, quando eu tava querendo aprender como que essa merda era feita, assim, sabe? Como você filma, como que você dirige, como que você faz, e entender além do filme e tal. Mas, enfim, como era um filme que eu tava começando a entrar nessa parada de ver cinema mais como uma forma de arte, menos como entretenimento, foi um filme que me marcou bastante, assim. Eu lembro de ter ouvido milhões de podcasts, tanto falando bem quanto falando mal, de ter visto documentário, ter visto o negócio da internet e tal. E foi o primeiro filme que eu fiquei realmente hypado de super-herói pra ver, assim. Eu vi trailer e inclusive a mudança de voz do Bane foi a primeira coisa que eu notei quando eu fui no cinema ver esse filme. Porque se você pegar o primeiro trailer, a voz dele é bem grossa, assim, bem abafada. E depois, pro release do cinema, eles dão uma limpada na voz e dão um boom nela, assim, parece que ela tá sendo uma caixa de som. Mas, cara, é isso, é um grande filme, tem vários problemas, mas eu ainda acho um ótimo filme que fala de temas muito importantes. Assim como a gente falou do Retorno, isso mostra que o Batman, você consegue trabalhar qualquer, tipo, vários temas com ele. Você vê, o Batman Retorno é um filme totalmente esquisito, exagerado, que você fala sobre sexo, e Batman Ressurge é um filme totalmente sério e pesado, que você fala sobre política e como as pessoas te ferram quando elas são ricas e coisas do tipo. A Podosfera, na época, teve vários podcasts sobre, comentando sobre o filme. Como você disse, alguns bem, outros muito mal. Mas eu lembro que, na época, Eu fui assistir o filme e pra mim foi uma conquista, porque eu morava numa cidade que não tinha cinema. E eu sempre gostei muito de cinema e sempre enxerguei realmente como uma forma de arte e também de entretenimento, mas eu sabia que ver um filme na tela de cinema é algo bem diferente de você assistir na sua casa, na TV, né? E quando eu assisti esse filme, consegui ver, assistir, inclusive na cidade de Bauru que eu moro atualmente, foi pra mim uma conquista ver esse terceiro filme, porque era a conclusão e todos estavam esperando, né? Por mais que muitos estavam esperando porque tinha um grande hype que vinha já do Cavaleiro das Trevas e enfim, era a conclusão e Christopher Nolan tinha lançado depois o A Origem, que é um filme espetacular e enfim, o hype só aumentava. Quando assisti, não me decepcionei em nada, cara. Foi uma experiência ótima e até saí da sala de cinema um pouco ofegante. Sim, tal, porque também, o filme ele é... Fiquei meio catatônico quando acabou. O Joker não tá aqui, mas ele falou que deu uma soluçada. Deu uma chorada, vou ser sincero. Chorou. Tenho certeza que ele ficou lá. Brincadeira, Joker. Coração pra você. Alexandre, na época de devia lançar podcast, tudo gravou sobre. Tem, né, a gente tem um podcast lá sobre o filme. Lembro também que eu saí do cinema. Cara, que filme foda. Que troço, assim, tipo, que encerramento incrível pra uma trilogia, sabe? Com todos os problemas que ele tem, tem problema sim. Mas ele consegue encerrar tematicamente, ele consegue. É a primeira vez que a gente vê um desfecho pra um personagem de quadrinhos, né? A gente não tinha visto isso no cinema dessa forma. Não. A gente foi ver esse ano com o Logan. Né? Mas a gente não tinha visto. Sim, Malemar a gente tinha visto isso com a Jean Grey, mas enfim. Ah, não, né? Mas não é um filme dela. Nem se compara, nem se compara. É. Aqui você vê o desfecho de uma jornada mesmo, sabe? Um negócio que foi construído por 3 filmes, um negócio muito bem construído. Então, cara, eu saí do cinema assim, putz. Que legal. E ele liga tudo, né? Ele liga tudo. Eu saí do cinema assim, porra, que foda ter assistido esses 3 filmes no cinema e ter visto essa jornada do Batman, que era uma coisa que eu tava esperando há muito tempo, sabe? De poder ir no cinema ver um filme que você fala, ah, o Batman Forever tem essa ligação emotiva com ele, porque foi o primeiro que eu vi no cinema, mas tem consciência de que o filme tem um monte de problema, né? O filme tem um monte de defeito. Agora, a trilogia do Nolan... É você sair do cinema tendo a consciência de que você acabou de assistir um filme que daqui 20 anos as pessoas vão continuar falando sobre ele e descobrindo o filme de novo e revendo e pegando temas que talvez na época não tenha pego. E como eu falei brincando ali, pô, o Trump foi lá e repetiu um negócio que o Benny falou, não sei o quê, mas é um filme que tá atual ainda. É um filme que tá falando sobre líderes que chegam na população com promessas vazias que parecem ser aquilo que a população quer ouvir. Os seus políticos corruptos estão interrompendo a sua vida, então tome o poder, né? Tome das mãos desses políticos corruptos e não sei o quê. Só que o cara que tá falando isso é um bandido, o cara que tá falando isso é um terrorista. Eu citei Hitler, né? É o mesmo caso. Sim, a gente tá vendo isso. Uma hora que ele te liberta, com mesmo ao tempo que ele fala que tá te libertando, ele tá te oprimindo com outro elemento, que é a bomba, que é a imigração, que é qualquer coisa. Então é um filme atual, ele tá falando de coisas atuais e coisas fundamentais da nossa vida, né? Da nossa vida como membros de uma sociedade que é uma sociedade que vive sob o jugo de políticos, corporações, né? Sob o jugo do dinheiro, a gente trabalhando sem saber se vai conseguir um dia se aposentar, né? Então são problemas sociais que são discutidos num filme de super-herói, cara. Porra, você não vê isso sempre. E a gente tá vendo muitos filmes de super-herói por aí, né? Mas não são todos que conseguem chegar nesse nível, não. E que bom que o Nolan conseguiu fazer isso e conseguiu fazer isso sem a mãozinha da Warner lá, sabe? Não, faz isso pra vender brinquedo. Não, faz isso porque... Não. Ele conseguiu fazer a trilogia do jeito que ele queria. Ele conseguiu encerrar a trilogia do jeito que ele queria. Teve os percalços de que, pô, poderia ter usado Coringa. Isso daí são ideias que poderiam acontecer, mas a gente nunca vai saber de fato o que teria acontecido se o Heath Ledger ainda estivesse vivo. Mas ele conseguiu fazer a trilogia dele com todos esses percalços, conseguiu fechar os temas que ele queria. E eu acho que por tudo isso, assim, o Nolan merece ser louvado como o cara que fez um filme de super-herói que não é o filme de super-herói que você estava esperando e se tornou o filme de super-herói que a gente precisava ver, né? Então, E não sei se é o que a gente merece, hein? Exatamente. Eu acho que pelo tanto de elogios que Batman vs Superman recebeu ano passado, os filmes do Nolan não são os filmes que a gente merece, não, cara. A gente talvez mereça essas porcarias aí. É. Talvez a gente mereça a Esquadrão Suicida. É, isso aí. Na verdade, até a frase do Comissário Gordon, né? Ele fala de que ele é o herói que Gotham merece, mas não o que ela precisa agora, né? Ele fala pro filho dele. Terceiro filme é uma situação em que Gotham precisa daquele herói, precisa do Batman mesmo. Não poderia ser outro herói. E pra mim, esse filme, ele consegue fazer uma ótima ligação com o segundo filme. Continuar o que havia sido apresentado sobre o símbolo do Batman no Batman Begins. Pra mim, é uma conclusão ótima. Assim, eu equiparo ao Poderoso Chefão dos quadrinhos, cara. Da adaptação, né? Adaptações de quadrinhos. Inclusive ele compartilha com o Poderoso Chefão essa mesma... esse mesmo ranço com o terceiro filme. Tem muita gente que odeia o terceiro Poderoso Chefão. Sim. Eu sei que ele tem problemas, mas eu acho ainda um filme foda, que faz parte de uma trilogia foda e que tem uma das cenas que eu mais gosto de toda a trilogia, que é o final, assim, eu acho lindo aquilo. Nossa, aquele, puta, aquele não, final grito do Alpatino. Meu Deus, aquilo ali é de doer o coração. É. Eu ainda odeio aquele filme, mas eu preciso assistir. Tá no Blu-ray do Cavaleiro das Trevas Ressurge, a conclusão monumental de uma trilogia épica. Para mim, resume fé. Sim. E chegamos à parte de indicações. Neste ótimo cast, eu vou pedir pro Lequinho fazer a indicação para essa edição. Ok. Eu vou indicar duas coisas. A primeira coisa é um vídeo do canal Nerdwriter 1, que chama The Prestige Hiding in Plain Sight, que ele fala sobre principalmente o Grande Truque, mas também sobre todos os filmes do Nolan, de como o Nolan, ele te dá, às vezes ele te dá dicas do plot twist do filme ali, ou do que ele tá falando, e como você ainda não viu a coisa toda, você não consegue entender. Ele faz isso até no Ressurge com o Bane, falando que o plano tá indo como esperado quando a Miranda Tate toma o controle lá das indústrias Wayne. E eu acho um vídeo muito bom pra explicar, assim. E eu gosto muito desses vídeos de... que são tipo dissertações sobre filmes, assim. Eu acompanho vários canais, assim. Acho que esse canal é um bom canal e esse vídeo é um bom vídeo. Segunda coisa que eu vou indicar é uma coisa que o Alexandre já tinha falado no cast e eu já tava pensando em indicar faz tempo, que é Gotham Central ou Gotham City contra o Crime, ou como tá saindo agora, só Gotham. Que é uma série de quadrinhos escritas pelo Ed Brubaker e o Greg Rucka e desenhadas pelo Michael Lark, com alguns outros desenhistas convidados para fazer fill-in para ele, coisa do tipo. Que é uma série sobre a polícia de Gotham. Só ela, o Batman aparece esporadicamente, assim, e em poucos quadrinhos, às vezes em uma ou duas páginas. Inclusive, a história do Coringa, que chama Alvos Fáceis, inspirou muito o Cavaleiro das Trevas. Tem muita coisa ali do Cavaleiro das Trevas que parece com essa história. O modus operandi do Coringa parece muito com o da história. E o Coringa tem a cara, assim, tem o documentário do Jack Nicholson no Batman de 89. E agora saiu o terceiro volume pela Panini, encadernado. Não sei se tá caro, eu não comprei porque eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho os dois primeiros e eu acho uma série muito legal pra qualquer pessoa que goste de Batman e de história policial. O Ed Brubaker e o Greg Rucka são dois escritores excelentes. Não só de Batman, mas histórias policiais no geral. Assim, qualquer coisa que vocês pegarem dele. Pra vocês terem uma noção, Capitão América Soldado Invernal é do Ed Brubaker. Cara, eu vou fugir um pouquinho do tema Batman, mas ainda no mundo dos quadrinhos. Não sei se alguém já deu essa indicação aqui no podcast, mas se alguém já deu, vocês me avisam, eu vou falar de Ghost in the Shell. Que é um lançamento, dá pra encontrar aí nas livrarias, sempre entrando em promoção. Que é um mangá que ainda não tinha saído no Brasil. E é um mangá bem legal, que a gente falou o programa todo sobre discussão política, né, em filmes e tal, e como que isso pode acarretar em boas histórias. Pois é, Ghost in the Shell tá chegando nos cinemas aí, uma versão live action e não sei o quê. Só que o mangá é o que você precisa conhecer antes de qualquer coisa. Tem uma animação lá de 95 que é excelente, puta filme longa-metragem, bem legal também, mas o mangá é muito bom. E eu acho que quem gosta de histórias bem contadas, histórias futuristas e toda uma coisa assim filosófica e que consegue discutir política e temas muito interessantes no sentido de a descoberta de si mesmo, existencialismo e tal, Ghost in the Shell é uma ótima pedida, até pela oportunidade assim, de ser um troço que foi lançado lá em 89 no Japão, nunca tinha saído aqui no Brasil dessa forma e agora finalmente está aí. Então aproveitem a chance, é uma leitura muito legal, uma leitura muito rápida, e até porque é um troço de quase 400 páginas, você lê rapidinho, porque você não consegue parar de ler. É uma leitura complexa, ele tem várias notas de rodapé do próprio autor, que essa daqui é uma versão revisada pelo autor, então ela tem várias notas de rodapé, que eu recomendo inclusive que quem vai ler, não leia as notas de rodapé na primeira vez que vai ler o mangá não. Lê o mangá, beleza, e depois você faz uma segunda leitura pegando essas notas de rodapé, porque tem páginas, tem nota de rodapé, nota de topo, nota de lado. É inteiro assim, circundado por texto, cara, de tanta coisa que o cara comenta ali. Então isso, se você tá lendo aí você para pra ler isso, a sua leitura dá uma quebrada, né? Então aproveitem, é uma dica assim, bem interessante. E eu vou retificar a dica do Lequinho aí, porque, cara, o Nerdwriter é muito bom, belo canal pra se seguir, tem muita coisa legal ali. E tem uma galera que faz as legendas em português, né, que traduzem, assim, que fica perfeitinha a legenda e dá pra acompanhar muito bem, assim. E comprem Ghost in the Shell também, porque se vocês comprarem vai ser reimpresso e eu quero comprar e eu tô sentindo que eu não vou ter dinheiro pra comprar na primeira impressão, então eu conto com vocês. É, esgotou rapidinho em vários lugares, né, mas ainda Sim. Tem em alguns lugares aí, em algumas lojas virtuais, dá pra encontrar, então procurem, vale a pena. Bom, pessoal, a minha indicação vai ser até um filme que eu citei como sendo uma das influências pro Cavaleiro das Trevas, que é o Fogo Contra Fogo, dirigido pelo Michael Mann, filme de 95. O Alexandre até falou que é o segundo filme favorito Sim. dele. Posso fazer um jabá rápido? Pode. Só que foi entrar lá, que eu, logo na introdução, falei, sou Alexandre Cinealerta, entre lá, cinealerta.com.br, a gente tem um podcast sobre Fogo Contra Fogo, que é bem legal. Fica aí na segunda indicação, então. Fica aí, não, e fica também como sendo uma indicação minha, porque quando eu assisti esse filme, eu já tinha ouvido falar uma vez que o filme era ótimo e tal. Aí eu falei, bom, tá aqui na Netflix, vou assistir. O filme é longo, ele tem quase 3 horas de duração, mas ao longo do filme você vai vendo tanta coisa, tem tanto conteúdo ali. Visualmente o filme é muito bonito, a história é muito interessante, é tão intrigante que você vai... passa rápido essas 3 horas, né? Pô, filme com Al Pacino e o Robert De Niro. Hoje em dia não é garantia de qualidade, infelizmente, né? Mas nessa época ainda os caras mandavam muito bem. E por mais que durante o filme... aliás, eu sempre quando ouvia falar desse filme tinha esse comentário. Ah, eles quase não contracenam juntos. Tem uma ou duas cenas que eles contracenam juntos. Mas cara, durante o filme você vai sentindo tanto a influência que um personagem tem pro outro... E é uma ligação tão forte entre os personagens, você pensa, pô, como o diretor fez isso? Enfim, ótimo filme, tá? Eu não sabia, quando assisti o filme, eu nem sabia que tinha o Cine Alerta. Aí fui ver lá depois, realmente ótimo cast, fica com uma indicação minha também. Eu vou deixar os links aí, tanto do Cine Alerta quanto direto desse podcast. E vocês vão perceber, quem assistiu O Cavaleiro das Trevas vai ver muita influência do filme pro filme do Nolan, né? Até teve, acho que era uma palestra do Christopher Nolan, Robert De Niro, Al Pacino e o Michael Mann, que eles comentaram sobre o filme, fizeram um debate e tal. Acho que aconteceu em 2015, que foi o aniversário de 20 anos, né? Eles... parece que vai sair em Blu-ray, né? Vai sair como extra de uma edição especial agora em maio nos Estados Unidos. E é muito legal essa entrevista, tem alguns pedaços no YouTube. E o Nolan entrevistando o Michael Mann, o Pacino e o De Niro, ele se coloca na posição assim de um cara que adora esses caras todos e tá entrevistando de um jeito, parece um fã mesmo, sabe? Pô, naquela cena, você fez isso e tal, e como que você construiu? Você vê que são perguntas que ele não tá querendo, no meu filme eu fiz. Não, Ele tá querendo aprender com os caras, sabe? Tipo, ele tá perguntando pra tirar informação desse povo. E é uma entrevista muito legal, assim. Então, tomara que esse Blu-ray saia no Brasil, porque eu fiquei muito curioso. Eu não tenho Fogo Contra Fogo em Blu-ray, tenho só em DVD. E fiquei muito contente quando anunciaram esse Blu-ray lá fora, porque eu falei, porra, ainda bem que eu não tenho, porque com certeza eu ia querer comprar, porque é uma nova remasterização do filme também, né? Pois é, remasterizaram em 4K, então o filme tá com uma nova master. Foi supervisionada pelo Michael Mann, então tem algumas alterações de cor ali que o próprio diretor quis fazer. Então tem algumas coisas legais, assim, que tomara que saia por aqui. Se não sair, tem na Netflix. É, Fogo Contra Fogo é um filme indispensável pra qualquer pessoa que gosta de cinema, cara. É uma obra-prima esse filme. Sim. É, e é um filme realmente que mostra muito sobre cinema, né? Te ensina muito sobre construção de cena e cara, ó, melhor cena de tiroteio. Nossa, da história é muito, do cinema, puta, cara, aquilo é muito bom, cara. Aquilo... Abaixa um pouquinho o som da TV na hora. Que senão você não abaixa, é não. Tem que colocar no volume máximo. Aumenta, aumenta. É aqueles tiros ecoando pelas ruas de Los Angeles. Cara, aquilo é fantástico. Sensacional, velho. Sensacional. Muito bom mesmo. Inclusive, indicação aí. Você pegar The Town, a cena de tiroteio ali, a estética da cena é muito parecida com a do Fogo Contra Fogo. O The Town tem muito do Fogo Contra Fogo. Muito mesmo. Sim. E o Nerdwriter também fez um vídeo sobre Fogo Contra Fogo. Que em inglês chama Hit, pra quem quiser. Eu tenho lá no Cine Alerta, a gente tem. Eu editei um mega clipe de temas recorrentes nos filmes do Michael Mann. Pois, quem puder, assista também. É bem, bem legal. Deu trabalho pra fazer, então assiste. Engraçado, hein? Tem que dar uma valorizada. Que nem esse podcast, hein, pessoal. Faça algum comentário, enfim, que vocês acharam desse podcast e tal, que dá trabalho de fazer, hein. E, inclusive, até o Fogo Contra Fogo é um filme que futuramente, quem sabe, não tem um podcast aqui, né? Quem sabe. Que é um filme que, pô, não é. Eu não vejo ele sendo exaltado como deveria. O pessoal não comenta tanto do filme quanto deveria, assim, sabe? Bom, chegamos ao final dessa edição do podcast Banco de Cérebros. O pessoal deve estar percebendo que é uma edição bem maior do que de costume, né? Mas ficou ótimo, a gente comentou muito bem sobre os três filmes, né? Acho que a gente conseguiu até ir bem a fundo sobre a produção de cada um deles, né? A gente quase chegou ali com o Robin de lápis de borracha, né? Quase sentou ali do lado dele no colo da Era Venenosa. E, enfim, primeiro, quero agradecer a participação do Alexandre lá do Cine Alerta. E eu que agradeço o convite. Quando você me chamou pro podcast, eu fui lá, entrei no site e fui ouvir alguns programas e achei bem legal. Não conhecia o podcast e eu acho que vou virar fã, hein? Deveria, você ouviu, deveria ter dado indicação do Banco de Cérebro. Eu gostei do podcast, escutei o que vocês fizeram sobre os filmes de 2016, achei que ficou bem legal. Valeu, cara. E, bom, eu sou fã, admito mesmo, do podcast do Alexandre. Vão ouvir lá o Cine Alerta. Vou deixar o link aí no post pro pessoal visitar o site. E, bom, não menos importante, tá sempre aqui esse rapaz que tá precisando de emprego. Quem quiser ir contratar ele, só... Tem CPF limpo, chamar ele, que... não tenho passagem. Menino inteligente, né? Tanto. Pô, sempre alegre, né? Ele vai com um sorriso, nossa, no rosto pro trabalho, pode ser 5 horas da manhã que ele tem que acordar. Então, aqui, ó, obrigado pela sua, novamente, participação. Nossa. E tem algum comentário sobre? Se o senhor tem outro podcast também? Eu tenho. Eu junto com o Joker, que é o participante reconhecido daqui, faço um podcast chamado Pipe Bom. Entrem lá no site pipebom.com.br. Saiu um texto essa segunda-feira, a gente não sei quando isso aqui vai sair, mas saiu um texto recentemente sobre a aposentadoria de um lutador clássico da WWE. Saiu um podcast sobre um evento que eu e o Joker assistimos, então a gente volta e meia publica lá. Tem o Porrada no Ouvido, que é um podcast que a gente também tem música. Então acessem lá e obrigado pelo convite. Eu sempre quis falar desse filme e eu estou com fome, agora eu vou comer. Bom, é isso, pessoal. bancodecerebros.com.br. Acessem nosso site e é isso. Falou! Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.